Ô, cara, agora eu pensei, eu tava pensando num negócio que, cara, se eu tivesse dinheiro mesmo, velho, se o Piramide desse milhões pra gente, eu ia no. Ô, Milhões! Vini, manja o Expo Inter, Vini? Porra, Expo Inter, hein? Massa! Cara, eu pensei assim, cara, pegar aí na Expo Inter, comprar aqueles. Os boi premiado aquele, tá ligado? O mais caro. Cara, se escrevesse, Porra! escrevesse o Comprar o Piramide de raça, comprar o oi. mais caro de todos o premiado lá, o primeiro lugar, e fazer um Fazer um churras pra churrascão. galera, velho. Imagina, Caralho. cara. Eu achei que eu sabia rasgar dinheiro, galera. Excelente. Tô falando como profissional. Imagina, Isso a gente meu, é churras bom. pro brother, cara. E ainda tu te descuida e deixa a carne queimar ainda. Manda. Não, você pega os contatos do cara, né? Do criador. Manda Manda foto foto pra ele. depois. Ô, mano. Tava meio duro aqui, mas tá beleza. Melhor boi que eu Desse. já comi, tá ligado? Manda umas fotinhas pra ele lá e tal. Não, reclama, reclama ainda. Pô, a Que carne tava meio. monstro. É, vai lá na Record, né, cara? Vai reclamar. Porra, velho, comprei um boi premiado e a carne não veio, não dá melhor, né? Queimou um pouco porque o enredo tá meio enferrujado. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos: o Super Amigos. Fala galera, estamos começando mais um Beliche. Eu sou o Evandro e aqui comigo hoje temos o Segui. Eu. Temos também o Sirvini na Metalúrgica. Tomar no cu, porra. Ferrar. Palhaço. Temos também o Flamer. 75% do meu corpo é areia. Porra, eu ia dizer isso. Ai, caralho. E hoje temos um convidado especial aqui, Kiliano Lopes, do 365 Indies. Olá! Patrocinador! Merda! Ico! Ó, eu venho aqui só falar, aproveitar esse podcast temático e falar que eu estou desenvolvendo, estou adaptando para o mundo dos games o melhor filme brasileiro nacional, maravilhoso já feito. Não precisa tenho dizer, medo todos de já tentar sabem. Chutar que é. Todos já sabem. Você sabe qual é? Não, o nome do meu. Eu só vou falar o nome do meu jogo aqui. É Super Stealth Jailson in the Land of Delícia. Em breve. Cara, sensacional. Esse jogo eu vou ter o prazer de comprar no. Quando será sair. Gratuito completamente. Olha aí, não vou nem então, precisar preocupar. A gente faz uma vaquinha aqui, compra um suco de laranja e manda jogo pra que você, você procurava. Por favor. Mas então, galera, hoje estamos aqui reunidos. O podcast vai ser sobre filmes de games e games de filmes. Vamos falar das melhores adaptações, das piores. E era isso. Vamos começar logo essa bagaça. Vem a bicha. Ah! galera, vamos começar falando de dos filmes, né? Nossa, só dar uma ideia, então. Vamos começar falando bem, vamos começar falando do filme bom, e depois quando eu começar a falar do filme ruim, eu vou ter uns ataques de raiva, vou começar a xingar todo mundo. É bom a gente começar pelos bons, né, cara? Tá, Vini, então... Vai ser rápido, hein? É, então. É, eu ia dizer, é, cara. Vai ser rápido. Dizer. Ô, Vini, tu que tá falando aí, cara. Então, diz um filme bom aí. Na minha opinião própria de mim mesmo, pessoal, né, existe um filme, um único filme bom de games. Eu não sei se a galera concorda comigo, mas esse é o filme bom de games. O resto é tudo mais ou menos. Provavelmente é Double Drama. Que é Silent Hill, que é o único filme, assim, joia de filme baseado em games. E o resto é tudo de mais ou menos pra lixo universal, assim. Então, é muito difícil pra achar um filme bom de games, pelo menos na minha opinião. Qualquer ok, qualquer regular nessa lista tá... é uma obra de arte. Tá excelente, é incrível. É, cara. Deixa eu dizer uma coisa, um filme que é bacana também, ó. Agente 47, do Hitman. Sim, eu ia citar ele aqui, cara. Ele é um filme bom, ele é um filme tá ok. É bom mesmo. É, ele é um filme ok. Ele não é um filme assim, nossa, cara. Não, mas ele é bom se você levar em consideração a história do jogo, que também não é tão assim, ó, meu Deus, que jogo bem escrito. Mas é bacana também. O Agente 47 eu não cheguei a assistir, cara, mas o Silent Hill eu sempre achei um filmaço, assim, cara. Sim. Puta adaptação, assim. Eu não cheguei a ver o segundo, porque me falaram muito mal do segundo filme do Silent Hill. Ó, o filme do Agente 47 é aquela parada, você começa a gostar mais do filme quando você pensa de outra forma, quando você pensa da merda que poderia ter sido. Quando você pensa, eles podiam ter feito um romance do Agente 47 com aquela mulher e tal. Não, cara, o Agente 47 não tem sentimentos, ele não vai ter romance. E eles não colocam romance no filme, isso é legal. É um filme corajoso pra caralho, na verdade. Uma boa adaptação, uma parada dessa, é uma ótima adaptação. Sabe o que pode nesse filme do Hitman, cara? Que o ator, ele é muito... Tipo, eu acho que devia ser tipo Jason Statham, tá ligado? Porque, tipo, ele tem aquela cara de bosta, ele não muda por nada. O ator faz umas caras de mal, faz umas caras de sarcástico e tal. É o Timothy Olyphant, né? O Timothy Olyphant. Isso. Mas tu tá ligado que se fosse colocar ele pra fazer um ator inexpressivo, ele ia sair, sei lá, melhor ator do mundo, né? Ele ia fazer justamente o contrário, porque ele é ruim ator, porra. Ah, cara, mas não é... Tipo, é que eu acho que o Hitman, ele é um cara que tipo não tinha que passar sentimento nenhum, assim, tá ligado? Eu acho que um ator bom pra fazer o Hitman era o Keanu Reeves, cara. Nossa, pode crer. Ele já é inexpressivo. Cara de morto da porra, né, cara? Ia ficar melhor ainda, cara. Tipo, era o Neo, só que de terno e gravata, olha só. Pô, acabou. E eu sou a favor de colocar o Nicolas Cage protagonizando todos os filmes de jogos já feitos. Cara, sensacional. Isso é demais. Imagina ele de Gaio com aquele cabelo, cara. Ia ser Nossa senhora. Imagina ele de Mario. Ia ser ótimo também, cara. Nicolas Cage, cabelo de pássaro, meu. O Nicolas Cage, ele é muito versátil, cara. Ele faz aquela cara de louco dele. Então, tipo, ele pode interpretar muita gente. Nicolas Cage daria... Falando nisso, Nicolas Cage faria um Ken melhor do que o do filme do Street Fighter. Ele seria um Sagat, gente... melhor que o Sagat, um Ryu melhor. A gente vai chegar lá, meu. Calma. Não precisa nem mudar o cabelo dele, calma. Tá ligado? Calma. Outro filme que é uma adaptação boa, que é um filme bem recente, até comentei que consegui e tem na Netflix e tal. Eu achei uma adaptação legal, uma adaptação da hora do filme do Halo, né? Tipo, não é aquela coisa assim, meu Deus, que super produção e tal. Ele realmente parece ser um filme bem feito pra televisão, assim, mais de baixo orçamento e tal. Mas ele é um filme bem produzido, cara. A história é legalzinha, bem produzido. Tem aquela coisa de que, tipo, é a gurizadinha, são os cadetes que estão entrando pra uma academia militar e tal. E aí dá uma merda toda e chega a galera do Halo lá, que é os malucos com as armaduras lá, super soldado e o caralho é fato. Então, tipo, eu achei legal esse filme, cara. Não sei se mais alguém aqui assistiu, além de mim. Pô, eu não vi. Eu vi que tinha no Netflix, cara, mas tá ligado? Como você... É que eu tinha coisas muito importantes pra assistir, tipo o filme do Street Fighter. Então eu acabei não... É. Parabéns. Tipo, Spawn, tipo, né, cara? Tipo, Spawn também. Ah, cara, vai se ferrar, mano. Então eu achei um filme bem ok, assim. Eu já tinha esquecido do filme do Spawn. Não, esse, você não tá ligado? A gente fez, na realidade eu fiz aqui no site um review, né, pro Soldado Infernal, que é o spoiler do Soldado Infernal do Capitão América e tal. Muito bosta. Cara, alguém assistiu e gostou dos filmes do Tomb Raider, cara? Não, eu assisti. Alguém gosta de algum filme da Angelina Jolie? Pô, 60 segundos. 60 segundos. Ela parece pelada. Ela parece pelada. Eu acho que a Sky no Mundo de Amanhã. Ela tá boa ali. Vanilla Sky? Ela faz Vanilla Sky? Não, não. Nossa, Capitão senhora, Sky. Cara. Capitão Sky. Capitão Sky. Animal. Isso é bom. É um filmezinho. Em tela verde tenso, né? Eu não vi esse. É bom porque pelo menos não usaram um cenário de papelão, né? Porque o filme foi barataço. Ah, mas Tomb Raider, cara, Na moral, dela só. Tomb Raider, cara, eu não sei, eu não lembro que eu achei daquele filme quando eu vi a primeira vez, cara. É que tem mas eu não sei se achou uma bosta ou uma merda, né? É, primeiro Tomb Raider ela faz par romântico com o Leônidas e no segundo Tomb Raider ela faz par romântico com o Tiririca Bond. Tiririca Bond, né, cara? É mesmo, Daniel Craig, né? É, o spoiler pra ver qual o Homem Rústico, né? O Homem Rústico, Homem Rústico. Cara, eu, a única cena que eu lembro é que ela pega ela para o tempo, pega uma espada, uma adaga com a mão e espadolão. Vira assim. Espadolão e vira espadolão. Pro cara. Assim. A única coisa que eu lembro desse filme, mano. E que ela lutava com um robô também. Oh. É, esse é um filme que eu acho, tipo, de ok pra mais ou menos. Assim. Eu fui no cinema ver o primeiro, cara. Eu confesso pra você que na época eu fiquei numa vibe, tá ligado? Nossa, uhum. Que demais! Mas é porque eu devia ter tipo uns 10 anos, pau. É, e o cara era parado pelo Lara Croft naquela época. É, aquele peito pontiagudo do Play 1. Peito quadrado, yes! Então, os caras tinham uma vibe assim de tipo, eu tenho que curtir esse filme, tá ligado? E só meu último comentário assim de tipo, o filme que eu achei, filme baseado em game que eu assisti, que eu achei bom, que é um que eu acho que foi o Segui que falou que gostou também. Que é o Final Fantasy VII Advent Child, que eu achei o Gen 4D, cara. Que eu achei muito bem feito, até tem um lance de filme sem 3D e tal, mais pela história e tal. Mas é um filme que eu achei massa, cara. Não sei se encaixa bem nessa categoria, porque a gente tá falando mais de filme live action, né? É que se dá uma roubada, né, cara? Mas eu acho que é um dos... Você tá fazendo um cheat. É. Tá cheatando aí, né? Cheatando. Mas vale. Mas acho que é um dos melhores filmes baseados em videogame que eu vi também, cara. Eu não assisti, tu assistiu, Kylian? Nope. Ah, não foi. Tipo, a história, eu não sei, eu meio que cagava pro Final Fantasy VII, tá ligado? Nunca gostei muito da história. Mas eu continuo cagando hoje. Pra Final Fantasy VII. Eu cago até hoje, é bem, cara. É bem isso. Eu cago foda pra Final Fantasy em geral. Assim. É, eu acho que você não perde muita coisa, por sinal. É, mas tipo, também, já nada. A história no filme é ok e o filme é bonito pra caralho, tá ligado? Então se for pegar pelo menos pra ver a animação, vale a pena, assim. Flammer, eu quando eu assisti, eu não entendia nada de Final Fantasy VII. Flammer, morreu? Oi. Não curto Final Fantasy não, pô, foi mal. Então vai merda. Não, não, ô galera, ô. Fiquem bravos comigo não, mas eu não gosto de Final Fantasy VII aí, pessoal. Não fiquei sentido aí e tal. Ô, na moral, o 7 eu nunca joguei, velho. Me culpo bastante por isso, mas... Faz o que, né? Se culpe, sinta-se um sortudo, cara. Desculpa aí, mas Chrono Trigger sozinho, Chrono Trigger sozinho, jogo... é melhor que todos os Final Fantasy juntos. Exato. Oh, Chrono, exatamente. Chrono Trigger eu zerei dia desse, velho. Mas só que, também não tá querendo. Nossa, levou todo esse tempo, né, pra zerar, ô? Não, é porque tá eu... Tá parecendo os Waze jogando... Não é porque eu demorei contra. Tanto pra zerar, porque caralho, contra é foda. Mas foi porque eu sempre jogava, sabia tudo do jogo, todos os lugares onde ir e tal, só não tinha coragem de terminar a droga do combate com Lavos, né? Aí eu terminei, fiz todos os finais agora também, chutei o balde. Nossa, hein? Sensueiro você. Caralho, que merda, hein? O Kiliano vai até abrir um champanhe aí, então. Sim. Abri outro. Tem um aberto aqui. Abri outro. já que o Vini falou todas as... quase tudo da pauta dele já. E da nossa, e da também, nossa, né? Também, né? E... Não, vamos deixar bem claro. Isso é dos filmes bom pra ok. Né? Porque de ok pra baixo, aí, meu querido... Aí é o Ebol. Depois eu te pedi pro Kiliano, então. Kiliano, lembra de mais algum, assim, que tenha curtido? Então, o que eu curti... Cara, eu lembro que eu vi Double Dragon quando era moleque. E quando eu era moleque, eu adorei. E eu não ouso assistir esse filme hoje, porque o pouco que eu vi dele hoje, Eu me arrependi drasticamente, assim, com pequenos screenshots. É. Eu já olhei. Mas o Abobo é melhor. Somos dois. Tudo, cara. O Abobo é massa, hein? Sim, pra te ver como o filme é ruim, cara. O Abobo, ele parece uma traquina humana. Cara, o primeiro Mortal Kombat, ele é legal. Eu concordo. É legal. Eu gosto do Mortal Kombat. Eu tô esperando pra aquele comentário que eu não quero ouvir, cara. É que o Raiden salvou o filme, né? Senão ia ser uma... Ah, vai tomar no cu, porra. Vai se ferrar, caralho. Christopher Lambert é um bosta e ele não salva a porra do filme, cara. Vai se ferrar, cara. Tô com ódio desse cara. Vai dizer que o que salva é os efeitos especiais. Sim, efeito especial de primeira, cara. É, cara, o... Não, o Double Dragon, eu vou falar que eu curti muito quando eu vi, porque eu tinha... Cara, a vibe do cara quando é PA é... Qualquer filme de jogo é bom, tá ligado? Você já vai com aquele... Nossa, vai ser demais. Mas, mano, cara, cinema é uma parada muito distante de você e fala, meu Deus, é um filme sobre um jogo! Caralho, isso é incrível! Aí pode cagar qualquer merda lá na sua frente, tipo o filme do Mario, você vai adorar. Sabe, eu jogava Double Dragon no Nintendinho, então o bagulho tem que ser foda, tá ligado? Aí tem o Mark da Casca. Nossa. E tem o T-1000 como vilão, cara. Como é que o filme vai ser ruim, meu? Não tem como o filme ser ruim. Tem, cara. Pior que tem, mas beleza, né? Tem o Mark da Cascos, é um ponto positivo pro filme, ok. Tá bom. Não, achei chato. Oi? Doom? Doom com o The Rock? Sim. Então, eu não vi, mas eu vi que no trailer eles colocaram algumas cenas em primeira pessoa que eu achei legal. Eu olhei e falei, cara, isso foi legal. Cara, isso são foi legal. São 5 minutos que valem do filme, isso, cara. É tipo 50 segundos, o filme inteiro que tem isso, tá ligado? Então, Kiliano, a gente tinha falado antes, assim, ó. O filme do Doom, ele entra numa categoria que é assim, ó. Se tu desconectar o filme do Doom do mundo dos jogos, ele fica um filme bom. Aí, em vez de ser Doom, o nome é The Rock Boladão Atirando no Espaço. Pronto. Sim. Que da hora. É, tipo, The Rock, daí já entra outro filme. Do espaço. Isso, daí já entra outro filme que eu achei legal se não tivesse conexão com o jogo, que é o filme do Max Payne. Podia ser Mark Wahlberg, Policial Boladão. Pronto. Cracknoia. Mark Wahlberg, Policial Cracknoia. Ia ter sido um filme legal, cara. Sabe? Mas ele virou um filme horrível. Eu me recuso a ver o filme da Max Payne. Nunca verei. Eu também não. Eu dormi e nunca mais terminei de ver. Eu assisti e pra mim foi uma tentativa de me lembrar de Duro de Matar, de Máquina Mortífera. Eu sou um cara muito ligado em filmes, então até foi legal por isso, cara. Mas como adaptação de jogo, nunca será. Legal, teria que ser um filme muito foda pra adaptar o Max Payne, tá ligado? Cara, Max Payne tava pronto, velho. Sabe aquelas partes que dá pra você fazer um storyboard de quadrinho? Pega aquilo ali e grava. Tá pronto, exato, cara. Ele tem estrutura de filme já. Não precisa fazer muita coisa. É um jogo bastante cinematográfico já. Inclusive, já foi dito aí pra vocês, né, que influenciou o Matrix, por causa do Bullet Time e tal. A gente já falou disso? Não? Não? Acho que eu vi o Vini falando de Matrix. Nossa, não, tá doido, cara. Caralho, cara, era eu até ia comentar que tu falou no Bullet Time, lembrei do Bullet Ball do American Inventor, cara. Genial, esporte olímpico. Hoje em dia ele é o esporte olímpico da Olimpíadas da terceira idade, se não me engano. Uma coisa isso, assim. Exatamente. A gente comentou no segundo cara, podcast, cara. Ele conseguiu, velho. Tirou o esporte olímpico, cara. Fica aí de inspiração pra todos nós. Vamos jogar uma partida de futebol, terminando esse podcast aqui. Vou marcar aí um. Me pega com o teu jatinho aqui. A gente cola lá pra jogar e tal. Vou fazer o seguinte, ó. Quando acabar, vocês vão pra parte mais alta que vocês puderem, da casa de vocês aí. E, ó, vocês estendem o braço pra cima que o jato vai passar com um gancho, sacou? Ele vai pegar. Fechou. Vai deixar aqui em casa, na cobertura do meu prédio. Tá eu em cima do telhado ali, pendurado na antena. Vou ficar com o meu Skyhook apontado pra cima. É, eu vou perder um braço assim, mano. Não, cara, Just Cause, velho. Dois. Essas paradas. Funciona, de verdade. É, você tá caindo e você joga um gancho pro chão. E acabou, tá vivo, tá tranquilo. Ele te puxa no chão, mais rápido. Mas agora sim, cara, tipo, voltando ali voltando umas duas casinhas ali, como diria o Criolo, né, cara? O Mortal Kombat, cara, quando eu vi na época também, cara, foi um que eu achei foda. Ele veio depois do Street Fighter, né? Eu acho que sim. Ele veio depois, né? Eu acho que nem importa, ah, tá ligado? Tipo, eu achei. Sim, mas era os dois jogos de luta da época que os caras mais jogavam, tá ligado? Então, pô, quando saiu do Mortal. A referência que eu tinha do ator que faz o Liu Kang, o ninja foda do filme O Ninja da Pesada, cara. Sim. Tinha um ninja gordo lá, sabe? Exatamente. Ele é o parceiro do Haru lá, ele é o cara que ajuda ele e tal, pela sombra e tal. Tipo, pra mim ele era esse cara aí. Aí eu vi esse cara fazendo um papel sério, mano. Tipo, beleza, ele tava fodão com o Liu Kang lá e tal. Tipo, mas, cara, todo o resto era muito errado, cara. Todo o resto do Mortal Kombat tava muito errado. Não, mas o elenco não era tão ruim. O problema é o filme, né, cara? Não era ruim, meu, tinha o Christopher Lambert, cara. Pois é. Ah, tomar no cu, porra. O Christopher Lambert é um ator bom, meu. Aqui, assim, ó, o Segui atua melhor que o Christopher Lambert. Pô, vai se fuder, mano, lógico. O melhor rating do cinema tá no filme Os Aventureiros do Bairro Proibido. Sim. Exato. Melhor rating. Exatamente. Exatamente, cara. Se saísse um jogo dessa merda, ia ser foda pra caralho, mano. Um jogo dos Aventureiros do Bairro Proibido. Você tá ligado que Mortal Kombat, a ideia inicial era pra ser um filme dos Aventureiros do Bairro Proibido, né? Não. Ah, é? Era. Inclusive, a ideia do Raiden foi baseado nos deuses do Trovão lá, que aparecem nos Aventureiros do Bairro Proibido. Os caras queriam fazer um jogo do filme, como não puderam fazer, resolveram fazer o do Mortal Kombat. Era pra ser uma adaptação de Aventureiros do Bairro Proibido. Ih, cara, ia ser muito mais foda, velho. Cara, ia ser absurdamente mais foda. Olha só, eu sou o Kurt Russell. Jogava com o Kurt Russell, cara. Deu uma metralhadora, velho. Tu dava tiro nos ninjinha lá e tal. Ia ser muito caralho, massa. Ia ser foda, velho. Nossa, velho. Sem querer, fechei uma aba aqui com essa foto da Angelina Jolie aqui, meu Deus. Porra, segui. Tá tenso esse negócio, né? O banner. Ai, Deus. O banner. Tem. Mas o Mortal Kombat, meu Deus, velho, os efeitos, cara. Mano, aquele goro. Aquele goro. Eu gostava tanto, velho. Eu amava essa merda. Ah, a gente curtia quando a gente era menor. Ó, então, velho, o caso é o seguinte, agradeçam aquele goro, porque se ele tivesse sido feito em 3D, ele teria envelhecido tão merda. Vocês viram a. É porque o Star Wars, ele teve várias adaptações, né? E tudo que era analógico, tudo que era boneco dos primeiros Star Wars, ele virou 3D. George Lucas enfiando a piroca no que ele não devia. Uhum. O 3D envelheceu tão pior, cara, do que os bonecos. Sim, exato. Então agradeçam aquele guru ali que tá de boa, tá sossegado. Era um bonecão bizarro. Mas realmente, ele ficou muito melhor do que qualquer porra 3D que tivesse lá, cara. Ah, cara, mas geralmente, mano, os caras fazem um. Principalmente nessa época mais antiga, né, cara? Tipo, o 3D tu vai comparar, igual a gente acabou de falar do Spawn, né, cara? Tipo, nossa, Malebolge. 3D cagado, tá ligado? Então, quando os caras usavam o. Ô, Isa, isso, tudo bom? Essa imagem do Flamengo, mano. Tudo bom, Então, tu imagina, cara, quando eles usavam bonecos assim, Cinematic. Valia muito mais a pena, cara. É muito mais verossímil, né? É muito menos pior. Você vê o Hellboy, ele envelheceu muito bem, pô. Tem filmes de época dele que hoje em dia são horríveis, velho. Seguido, tu lembra de algum aí? Mais algum filme? Veio sem palavras. Deixa eu ver. Tem a... Ah, pra não ser tão babaca, cara, porque eu quero deixar o melhor pro final, eu vou. Teve aquele Dead or Alive lá, né, cara? Nossa senhora, cara. Aquilo é tão ruim, cara. Mas aquilo é tão ruim. É que tipo, você pensa, não, cara, o jogo, nossa, tem umas gostosas peituras lutando, não tem como dar errado, tem. Só, cara, eu fiquei esperando aquelas piranhas jogarem vôlei, cara. E pra mim aquela merda do jogo era de jogar vôlei, não era de luta. E aí quando elas começaram a lutar, cara, eu fiquei olhando o filme do caralho, que porra é essa que elas estão lutando, meu? Pera aí, elas vão jogar vôlei, o jogo. Aí depois que eu descobri que na verdade o jogo é um jogo de luta. Mas daí tem a partezinha lá que elas jogam vôlei e tal. Mas eu fiquei pasmo, assim, cara. Porque eu não entendia porra nenhuma do que aquelas luta de arame, aquelas minas. Tipo aquelas minas com um bracinho mais fino que o do Gariba, tá ligado? Tipo, lutando com espada e tal. E... Espadolão, né, cara? Não, e elas usando uns espadolão, cara. Tipo, não era uma minazinha com espada, sei lá, uma katana normal. Aquilo não parece uma katana normal no braço daquela mulher, cara. Parece que ela tá usando, sei lá, uma espada de 70 quilos. Godoka entrou na chamada também? Aí, Godoka. Eu. Boa noite. Opa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Opa. Noite boa. Cara, até, até agora tava mais ou menos, tá começando a piorar a noite agora. Falando em noite, alguém assistiu Alone in the Dark? Não, né? Nossa. Eu. É isso, não? Eu, é triste demais, cara. É muito triste. Foi o pior. Christian Slater. Eu acho que assim, ó, o Christian Slater chegou no fundo do poço e falou assim: ó, ou eu vou cheirar tudo que eu posso de cocaína, ou eu vou fazer um filme muito merda. E ele pegou e fez um filme muito merda. Sério, a Alone in the Dark eu nunca tive coragem, cara. Eu não vi, cara. Tem a minazinha craqueira lá, a minazinha que foi a pé pra Colômbia cheirar cocaína. A do American Pie lá. Ah, ela tá nesse Tara Reid. É, a do Sharknado. A do Sharknado, ela tá nesse filme, cara. Puta merda. A referência é, dela é mesmo. Sharknado, ok. Pô, o jogo de Sharknado ia ser da hora, cara. Caralho, é, ia. Se tu comandasse. Se tu comandasse. Aproveitando o comentário do Filiano, mano, faz um Shark. Mas... Ia fazer um Shark Simulator, tipo Gold Simulator. Não. Gold Simulator. Aproveitando o comentário do Filiano anteriormente, cara. Queijinado ia ser um filme muito foda e um jogo melhor ainda. Queijinado. Tornado de Nicolas Cage. Demais, assim, demais, cara. Ainda notei que vocês deixaram pra lá uma coisa importantíssima, que foi Portal do Ebol. É um postal. Ah, não! Postal. Cara, eu gosto desse filme, cara. Que pode ser renomeado como Postal. Eu não vi essa merda ainda. Não. Quem elogiar qualquer filme do Webol aí, eu vou matar a paulada, cara. Por favor. Cara, e se você for mandar o chat, vou mandar o chat, vai ser um míssil. É, pera, tem que escolher. Ou o Kiliano bate em você por falar bem, ou o Webol bate em você por você falar mal, porque ele já chamou a galera da imprensa aí. Porrada num crítico, né? Cara. É, não, ele já chamou, disse: quem achar ruim meu filme, pode vir aqui que eu meta porrada. A galera aceitou os desafios e foi. O cara é boxeador, amador e luta pra caralho, velho. Pois então. Ninguém conseguiu encher ele de porrada, velho. Não, eu prefiro levar um míssel do Filiano do que levar um soco do Evolve. Eu acho que o Evolve não gosta. Mas é um tipo de filme, cara, que você assiste e você fica pensando em como ele podia ser bom. Cara, sei lá. Postal é um jogo zoado, cara. Pois né? Então, cara. Então, ele tem um potencial muito bom, cara. Até as piadas que o Evolve bola ali no filme, tipo, com ele mesmo, né, zoando que ele é alemão, né, então ele enche de negócio nazista. A parte dos macacos estuprando o anãozinho, você pensa, cara, se fosse um diretor, cara, como ia ser legal, cara? Beleza, o filme já subiu no meu conceito agora, vou ver. Cara, o filme do Postal, ele devia ter sido dirigido por Tarantino ou Robert Rodriguez, aí seria um filmaço, velho. Sim, quem devia ter feito o roteiro dele era o Cartier, né? E aí ia ser top. Aí isso ia ser legal. Efeitos especiais Michael Bay. É. Nossa. Pô, eu nunca assisti isso aí, cara, mas eu tenho curiosidade, cara. Tenho curiosidade de assistir o Postal. Cara, agora começaram a falar em Webol, agora vamos testar o nível de paciência vários, do Kiliano. Né? Vamos testar o nível de paciência do Kiliano, vamos falar de um filme top como Blood Rain 1, 2 e 3. Excelente, né? Excelente. Far Cry. Far Cry, que é uma delícia. Cara. Dungeon Seek, né? Dungeon Seek é lindo. Dungeon Seek é dois. Digo mais, véio. Tem dois. Com o Jason Statham, né, cara? Com o Jason Statham, né? Ele é o fazendeiro. O nome dele no filme é Fazendeiro, cara. Porra, é o NPC, cara, tá certo? Não, cara, ele é o NPC. Eu descobri hoje que fizeram o filme do Far Cry, cara. Eu não sabia disso, mano. Pois é. É o... Só uma pergunta. Descobri agora. Eu também. É. Fala, pergunta aí. Cara, vai perguntar ou não vai? Quantos framboesas de ouro o Ebol já tem? É, ele lança. Bom. Ele lança um filme, ele ganha. Um filme por ano, então, né, cara? Vai, construindo a carreira dele. Ele é o concurso, cara. Não tem como se zoar o Ebol, porque ele já é naturalmente zoado. Ele deram uma estatueta. Tem uma estatueta dele na frente da premiação lá. Cara, do imagina. A estatueta tinha que ser com a cara dele, velho, na moral. Imagina só, o dia que sair um filme do Ebol, um roteiro ou concept do Life dirigido pelo Michael Bay, aí, cara. Ah, isso, cara. Esse sucesso, não, mas peraí, ou é dirigido acaba, pelo, né? Michael Bay ou é dirigido pelo Ebol? Pelos dois. Não, o Ebol é produtor, cara. O Ebol é produzir. Ah, produtor. Não, mas Michael Bay é muito grande, ele que teria produzir pra chamar dinheiro, tá ligado? Ele produz. Michael Bay é produtor e dirigido pelo Ebol. Não, aí mas você põe o Cigano Igor pra lá. Nossa! Cigano Igor! Caralho! O filme lá de Young Blood. Aí o Cigano Igor. Christopher Lambert também, pra ser a parceria do mal, tá ligado? É claro, cara, mas vocês sabem por que o Evol faz tanto filme, cara? Porque, se eu não me engano, eu acho que lá na Alemanha tem uma lei. Ele ganha incentivo do governo. Ele ganha incentivo. Do governo. Então, tipo, não importa se o filme dele é bom ou ruim, cara, ele ganha dinheiro igual. E aí vem aquela imagem dele mandando um joia pra foto. É aquela imagem dele que ele tá com a cara de retardado, mandando um joia, que é essa daqui. Que vai estar no post. Ele tá cagando se o filme dele é bom ou não, cara. Ele vai ganhar dinheiro igual, velho. A questão é como é que tem nego que ainda vende direito de filme pra esse cara. Isso que é de jogo pra esse cara. Isso que eu fico surpreso, cara. Esse filme vão ser cult ainda. Posso rebater a pergunta do Leite? Conta a pergunta. Como que alguém ainda contrata o Lifeland? É, exatamente. O povo pega e fala, pô, eu preciso ver essa merda. É. Filme... Não, porque eu preciso ver esse desastre, cara. A adaptação do Ebol, como não? Vamos ver. Yes! Cara, mas. E tipo, o Ebol ele tem investimento do governo alemão, pô. Ele realmente consegue um monte de investimento do governo pra fazer filme. O problema é os caras do. É os caras venderem direito de jogo pra esse cara. Direitos dos jogos, né, cara? É isso que eu fico abismado que ainda aconteceu. Mas teve assim, ó, não sei se o Kiliano vai sair da conversa depois que eu disser isso, mas. Tem um filme dele que eu assisti que eu não achei horrível. Filme do molequinho que tá atirando em tudo. E esse aí, que é o Rampage, que é também um jogo. Que gosta desse filme, cara? Cara, eu achei o filme da hora, porque eu fiquei pensando assim, cara, eu quero muito fazer isso também. Sabe? Cara, você não ficou assistindo pensando em como podia ser melhor? Assiste um Dia de Fúria, que você ganha mais. Não, exatamente, ele é um dia. Ele é tipo um. Olha a merda que eu vou falar. Ele é um Dia de Fúria da nova geração, cara. Ele empina a foto na foto. Nossa, Vini, que comparação. Que beleza, que beleza. Caralho, velho. O filme bom do Ebol que existe é Contra, aí, ó. Tô passando pra vocês. Muito bom. Ele tem algum filme? Eu acho que já passei isso antes, cara. Ah, tá. A paródia do Contra. Clássico, pô, você me botou medo, cara, por algum tempo. É, cara, que isso, não, cara, não. Faz isso. Tanto medo quanto eu descobri que lá que o maluco do Resident Evil ia dirigir o Castlevania. Ah, essa paródia de Contra é o cara que tem dois tapa-olho, né? genial. Cara, deixa eu parar de falar um pouco do Evolve. Alguém assistiu Prince of Persia? Não vi. Não assistiu ainda. Com o Jimmy Bolha, ninguém? Né? Jimmy Bolha. Pô, ninguém assistiu, então não adianta. Ah, cara, tem gente que falou que era legalzinho, mas eu não vou muito confiar não, tá ligado? Todos cagamos com esse filme. Basicamente. É basicamente. Basicamente. Assim, vamos falar um pouco mal de... Lembra que é 75% areia podia dar uma opção, dar uma opinião, afinal é Sands of Time, né, cara? Ai, caralho, não. Caralho. Então, pra sódio negativo. Cara, e que tal a foda mais cara de todos os tempos? A do Paul W.F. Anderson, que fez o filme do Resident Evil pra poder comer a Mila Jovovich. Herói. Excelente. Tá ele, porra. Herói. Heróico, cara. O cara é campeão, cara. Mas eu gosto do primeiro. Não, cara. Cara, o pior. Não. O primeiro é um dos piores. O primeiro deve ser o pior ainda, tá ligado? Cara, eu acho legal o 2. tipo. Não estão querendo fazer o sexto aí? O sexto? Eu parei no primeiro, não, eu juro. Estão querendo fazer agora. Eu não sabia que tinha o terceiro, eu acho. Tem um deles que tem um zumbi nazista, eu acho. Yes! Tem porrada em zumbi nazista, é o Piaca. Embaçado no segundo é aquela mina fazendo cosplay da Jill, né, cara? Ah, eu vi isso, que ela entra de moto numa igreja, não é? É. Ah, então eu assisti os dois também, aparentemente. Ah, é muito ruim. Mas o dois eu achei legal, cara. O dois eu achei legal. Oh, mas a Bina Jovovich derrotando o Nemes lá com porrada e chute? É. Quem nunca, né, cara? É da hora. Excelente. Cara, o Resident, eu acho todos os filmes iguais, cara. Parece que ele sempre começa no subterrâneo e a pessoa tem que subir até lá em cima pra sair do subterrâneo, tá ligado? É a impressão que eu tenho em todos os filmes do Resident. Mas será que o filme ficaria um pouco mais aceitável se em vez de Resident Evil fosse mina sinistra batendo em mortos-vivos, tá ligado? Mina russa matando zumbis com metrancas. Cara. Não ia ser nos piores? Acho que ficaria melhor. É que muita indignação do pessoal com Resident é por causa que ele não é nem um pouco fiel, assim, com os jogos, né, cara? Tipo, mal aproveito, acho que os personagens, eu acho. Não faz tempo que eu assisti, mas... Eu me lembro, assim, né? Eu sou uma pessoa não aproveita em nada, cara. Porque o principal é a Alice, né, cara? Então... Eles criaram um personagem novo, cagaram pra história original. E, aparentemente rolou um Resident Evil 4 e tinha o brother do Prison Break nele, cara. Ele era. Não, eu não sei se esse cara aí é o Leon ou. Ele é o Leon! Cara, como eu isso acho... é errado? Não, eu acho que ele é o brasileiro, cara. Tem um brasileiro no Resident Evil? Caralho. O brasileiro não é o cara que fez a múmia? É o Carlos. Nossa, que é verdade. Nossa senhora, cara. Nossa, não sabia nem que esse cara era brasileiro. Ele é brasileiro? Caralho. Não, personagem, porra. É. Chapado, velho. É. Personagem é brasileiro, caralho. Tô falando do personagem, não sabia nem que ele era brasileiro, cara. Porra. Não, a capa é putinha do Brasil, cara. Sim. Sim, blanca, né? Aí, falando em putinha do Brasil, o que vocês acharam do filme do Tekken? Da hora, né? Eu fiz questão de nem ver, cara. Não, esse é bom. Coragem. Eu já desisti de filme de videogame há um bom tempo. Abandonou, Cleano. Abandonou, abandonei o navio. Fala, galera. Boa sorte pros que ficam. Perdi as esperanças. Adeus. O copo está meio vazio. Adeus. Não, cara, na moral, eu também já eu abandonei um bom tempo, assim. O copo está meio vazio. A parte que está cheia é veneno. Cara, é verdade, velho. Não, mas depois a gente vai falar sobre alguns filmes de jogos que a gente queria ver, né? Então eu acho que, tipo, se bem feito, aquela famosa ideia, se bem feito vai ficar legal. Com preparo vai ficar legal. É, com preparo vai ficar legal. Bom, cara, vamos falar das umas pérolas aí, então, né, cara? Ou da pérola master, já... né, pelo menos. Não, tem duas pérola master, né? É difícil saber qual é a mais. Na lista. Deixa eu puxar primeiro o Mario. Sim, claro, como não? Cara, a ideia inicial era, pô, dar uma nova versão, uma nova visão e tal. Mas não um reboot do Mario, live action, cara. Nunca seria bom, cara. Tá louco. Não, cara, a ideia de, tipo, sei lá, mostrar uma outra versão do Mario. Eu acho legal essas ideias de dar uma nova roupagem e tal, mas tipo, não quando tu vai fazer o primeiro filme live action do cara, tá ligado? Sim, aí tu pega o Pest lá, o John Leguizamo, fazer o Luigi. Eu ainda aguardo um filme do Sonic em live action com o Nicolas Cage pelado de tênis vermelho correndo e dando cambalhota. Pintado de azul, né, cara? Igual o Blumenguru. Exatamente. Cara, é que nem ia ser o primeiro filme do Watchmen, cara. Que eles vão contratar o Jason Negger pra fazer o Dr. Manhattan, cara. Nossa! Eu prefiro um Sonic de pelúcia 3D, que nem o Scooby-Doo daquele maravilhoso filme. Correndo e no final ele beija a menina, uma princesinha, que nem no do PlayStation 2. Cara, porque tipo, a ideia. Cara, não tem como tu adaptar aquele mundo drogado do Mario, tá ligado? Tipo, o Mario é foda, mas. Cara, aquele mundo lá é muito cracknoia, né, cara? É muito viagem de cogumelo. Não tem cara, tipo, os caras do Smash Bros. Viram isso. E, tipo, se você colocar a Samus, que é o personagem que é realista, lutando com o Luigi, ele é do tamanho desses caras vestidos de boneco de Luigi em convenção, sacou? Só a cabeça dele é maior do que três Samus. Então os caras já cagaram, falaram, ah, não tem como essa porra ser realista. Então foda-se, vamos cagar na porra toda. Sim, cara. Olha a foto do Edson, cara. Isso é um Goomba, velho. É um Goomba, cara. É o Goomba mais feliz que eu já vi na minha vida, cara. Dá pra você entender o desespero do roteirista do filme, né, cara? Você é um cara. Não, um véio, italiano. O cara teve que ter muito. Que tem que salvar uma princesa, cara. O cara teve que ter muito. Encanador. Ele teve que ter muito incentivo do governo alemão, né, cara? Porque tava cara. Foda, mano. Cara, esse Goomba, ele riu mais do que todos os Goombas de todos os mares, cara. Sim! Ele tá muito feliz. Tá muito feliz, cara. A princesa, que é, tipo, princesa... É uma arqueóloga, né? É, cara. Uma arqueóloga. Aquele, o Yoshi, velho, tem Yoshi. O Yoshi é um velociraptorzinho. É um velociraptorzinho. Cara, felizmente, eu não lembro de quase nada do filme, assim. Alguém lembra como é que era o rei? Precisa do Yoshi aí, ó. Cara, tirando o John Leguizamo, tinha dois atores foda, né, cara? O Bob Hopkins e o... Danny Hopper, né, cara? Dennis Hopper? Isso, Dennis Hopper. Tá até lembrando o nome, cara. Tirando o John Leguizamo, o elenco não era ruim. Eu achava da hora, agora eu vou me queimar violentamente, mas eu achava da hora aquelas botas lá, cara. Nossa. Eu sempre quis ter uma daquelas pro colégio. Nossa. Mas assim, explicar por que eles filme... pulam alto. Ah, eles têm botas mágicas. É, o master da bota ortopédica, né, cara? Bota ortopédica nível hard, né? E legal que os carros de lá, eles se movimentam igual carrinho de bate-bate, né, cara? É um troço no alto, assim, com duas eletricidades. Porra, que merda esse, cara, ideia. A melhor adaptação desse filme, cara. A melhor adaptação desse filme eu mandei agora. A única coisa decente do filme, né? O Bobomb. Foi a bomba, cara. A bomba foi a única coisa que transou mesmo. Ah, não, a bomba realmente ficou. A bombinha ficou legal, cara. E tem aquela gorda querendo dar pro John Leguizamo. É, cara, o Ron Jeremy vestido de Mario. De Mario é muito mais foda que o Bob Hoskins. De longe, cara. Tá no banner o Ron Jeremy. Ron Jeremy como Mario e o James Dean como Luigi aí, ó. Passando a rola em todo mundo. Caralho, maluco. Quem vai ser a princesa, meu amigo? Sabe, vai ser a Faye Reagan. Faye Reagan que vai ser. Ah, aí sim, cara. Faye Reagan. Não, Rita Cadillac. Rita Cadillac pra princesa ia ficar. Ah, vai tomar no cu, porra. Mané, Rita Cadillac. É filme de game, não é filme de terror, cara. Aí, ela no Silent Hill, então. Naquela época podia ser a Xuxa. Tipo isso. E agora, quem vai pro banner vestido de Peach? Rita Cadillac ou Faye Reagan? Rita Cadillac. Sem dúvida nenhuma, né, cara? Mas, velho, tipo, os efeitos também eram muito merda, né? Tudo era muito merda, né? Eu tô olhando essa foto do. Essa foto do Copa aqui. Cara, o. Muito escroto, né, cara? Mas você mandou uma foto do Gumo, ele parece uma piroca deformada, cara. Sim, cara, tipo, nossa, velho. Uma piroca que deu errado, né? Saiu essa porra aí, vamos pôr no filme. Tá legal. Nossa, eu peguei uma foto do Koopa aqui, cara. Ele tá igual do Donkey Kong, sabe? O desenho 3D do Donkey Kong. Nossa, cara. Olha isso, ruim. Olha isso, cara. Vou ver. Koopa. Mano, nossa, cara. Errado, velho. Cara, o Dennis Hopper e o Bob Hopkins, eles estavam fudidaço de graça. Tava precisando, né, cara? Muita cocaína, velho. Tem que pagar, né, cara? Okay. O cara quebra os seus polegares. Aí? É, cara. Mas eu digo que, tipo, um filme de Duke Nukem com Schwarzenegger vai ficar legal, cara. Mas, né? É, melhor que não tenha acontecido. Cara, mas teve uma época que tinha outro ator que tava muito parecido com o Duke Nukem, era o... Aquele, caralho, eu não vou lembrar do cara. O cabeção agora. Da Malhação, né? Excelente. O alemão aí, ó, vai pro banco nessa merda agora, hein? Cabeção de Duke Duke, hein? Mas foi graças a esse filme que não vai sair um filme do Zelda, né, cara? Ainda bem, né? É. Ainda. Cara, mas às vezes... Zelda, mas, é uma Zelda. Questão de tempo, cara. A verdade é que... Sim, mas às vezes eles fazem não, mas fãs, aquele fãs cara filme, malucão cara. Lá, o Reg Fils-Aim lá da Nintendo, falou que não vai rolar mais, cara. Enquanto ele e o Miyamoto estiverem no comando dessa porra, não vai rolar. Porque eles não vão mais entender. Depois que eles morrerem. Eles morrem, cara. É aquele papo, aí eu quero morrer junto, tá ligado? Nunca vai ser um filme de Metal Gear. Nunca vai ser um filme de Metal Gear. Joga Metal Gear 4, cara. Não, mas Metal Gear, o Hideo Kojima, ele tá querendo fazer filme desde que ele começou a carreira dele fazendo videogame, né, cara? Sim. Mas o negócio do Zelda que vocês falaram, cara, às vezes aparece uns fanfilmes, velho, que são muito bem feitos, assim. Tu vê que, tipo, primeiro de abril da IGN mesmo, puta que pariu. Tem um potencial. Tem um potencial, sabe? Mas sabe mas que os caras vão cagar. Mas vai ter que ser fanfilme, Evandro. Não pode ser isso, cara. Isso que eu vi. Exatamente. Eu vi um curta de Deus Ex, eu acho. Cara, eu vi. Acho que eu vi esse mesmo curta, Vini. É ótimo, cara. É foda Deus pra caralho. Deus Ex é muito bem escrito, velho. Desde o primeiro. Tem que ser alta porra, mas os caras não se puxam, sabe? Vamos lá, meu. Até filme do Assassin's Creed estavam falando que ia sair, com o Michael Fassbender. Ainda tá meio perigado, hein? Daqui a pouco vai terminar essa porra, o cara vai pular fora do projeto, vai estar o Van Damme lá com o Tese. O Nicolas Cage pulando. Nicolas Cage. Vai dar um baita Ezio, velho. Esse é Assassin's Creed, mano. Excelente. Se então, vendeu, bom, do... incrível. Se tivesse um molde dessa parada, eu começava a jogar Assassin's Creed, tipo, facilmente. Sim, mas imagina um molde pra todos os jogos de conversão. O nome da... Cara, nome eu acho que tem um... Da Kate Mold. Ah, pra Skyrim. Do Nicolas Cage, cara. Vocês viram a zoeira que eu passei por aqui? Nicolas Cage, cara. Fazendo todos os papéis. Deixa eu ver se eu acho. Eu achei um programa que você coloca no computador de um amigo e ele transforma todas as imagens que ele vê na internet em fotos do Nicolas Cage. Genial, velho. Eu quero instalar pra mim esse programa. Okay, N-Cage, cara. Dá pra colocar no Chrome. Falando do Nicolas Cage, eu lembrei daquele filme de corrida de fuga de carro lá que ele fez. Alguém assistiu o filme do... Need for Speed? Isso. Não, cara. Pelo caguei. Que eu ouvi falar, é só mais um genericão de Fast and Furious da vida. É genericão, por sinal, né? Ah, é, não, mas é mais se tivesse o Nicolas Cage, ia ser bom. Ia ser bom. Certeza. E nem foi o filme que ele fez, mano. Aquele filme é bom, vai se foder todos vocês segundo. Aí. Não é bom, não. Segundo é show, legal, cara. Legal. Show. Tem só a Angelina Jolie que presta no filme. Então, já é alguma coisa. Ô, véi, a gente tem que falar de Street Fighter, hein, cara. É, como a gente falou em Van Damme, né, cara? Vamos lá. Ai, cara. Melhor filme do mundo. Eu assisti ele ontem. É, passou ontem. Cara, passou ontem, não sei. Eu assisti na internet. Passou ontem, eu cara, de madrugada. Sei lá, tem câncer. Tenho medo de sei lá, umas 5. Você pode entrar em remissão, Vinícius. Eu fiz isso aí, depois assisto o desenho, você entra em remissão e isso cansa de ficar de boa. Só tem uma. Não, só cara, tem uma coisa pra definir é o filme. Ruim, velho. Sagat. Sagat salva. Sagat. Cara, é um colombiano, Sagat, né, cara? O Sagat é um colombiano. O Sagat é um colombiano. Cara, é um colombiano. Pra te ter uma ideia, esse maluco faz um índio. No último dos Moicanos, cara, ele é o vilão principal do último dos Moicanos, ele é um índio, cara. Ah, mas ele tá querendo que americano saiba qual que é a nacionalidade do cara, eles não sabem, cara. Você pega lá o careca lá que fez o Gandhi lá, que eu nunca lembro o nome desse cara. O cara que faz o Gandhi pra ser o Dalsim? Não, que ele fez índio, já fez judeu, já fez indiano, já fez... O americano não tá cagando pra essas coisas. Pera, o cara que fez o Gandhi não é o... Porra. É o Mandarim. Eles então falaram tá mal desse filho da puta antes, tudo esse filme que ele faça é uma bosta, cara. Eles não falaram, falando a lâmpada, eu li, caralho. Moisés é foda, cara. Não é? Não, cara, esse cara é muito ruim, não. Cara, o. É muito ruim, a gente tinha comentado, antes, né? O Ryu é um peruano, né? É um peruano. Cara, é um américo-peruano, cara. Certeza. O Blanca, mano. Bota o Van Damme pra ser o principal. O Van Damme pra ser o principal, não, né, cara? Pega o cara belga e tatua uma bandeira dos Estados Unidos no braço dele, cara. Começa por aí. Aquilo ali foi muito fanservice extremo, né, cara? Tipo, ah, vamos botar uma bandeira americana no músculo do cara, vamos. Ah, mas o Guile tem, né, cara? Ah, mas ficou muito desnecessário colocar aquela porra no filme assim, né, velho? É que eles tentaram fazer uma adaptação fiel, né, cara? Então, o Ryu é um trambiqueiro, né, cara? Com quem, que também é pobre. A Chun-Li é repórter, ficou fiel o jogo, caralho. Cara, o Honda e o Balrog são cameraman. O cameraman da Chun-Li, cara. Não, mas eu assisti ela, tem alguma história, porque o Sagat, caralho, maluco. Olha o cabelo do Balrog, cara. O Balrog é igual do jogo, cara. Tem uma história. Eles eram lutadores, mas aí o genial. Bison lá acabou com a carreira dele de alguma forma, tá ligado? Viu? O filme se passa em Shadaloo City, mano. Que é tipo uma Tailândia piorada, tá ligado? Não, por quê, mano? Que cara, eu vi esse filme no cinema amarradão. E assim que eu saí do cinema, eu já queria alugar na locadora, tá ligado? Eu confesso, quando eu assisti, eu falei: caralho, o melhor filme que eu já vi. Nossa, filme do mundo, porra. E o cara é. Eu acho que tem um jeito desse filme ser legal, cara. Se tu botar a trilha sonora do Gaio no fundo, o Ryu fica bom. O Ryu com aquela sapatilha, cara. O Ryu de sapatilha branca e o Ken de sapatilha vermelha estavam demais, cara. Estavam demais. Excelente. Cara, muito bom, né? Os kimono deles, eles arranjaram, porque viraram capanga da Shadaloo, né, cara? Shadaloo, cara. Um pegou o branco agora, também. Agora eu preciso botar pra fora uma coisa que tá dentro de mim. Vai no banheiro. Linda. Pronto. Vai no banheiro. Porque é um filme que consegue ser pior do que esse filme do Street Fighter, cara, que é o filme Street Fighter, a lenda de Chun-Li vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Aqui essa porra está a Chun-Li. Obrigado, eu não falo mais nada. Eu até separei ela. Eu nunca tive ela chinesa, assim, né? Dá pra você ver que ela. É, obviamente chinesa, não tem como. Ela é tão chinesa que parece uma americana com T-Sol, né? Ela é tão chinesa assim quanto o Chumino, mais ou menos. Cara, nada disso importa, cara. Eu ainda tô olhando o cabelo do Balrog. E as maiores é o tridente do demônio, né, velho? É muito duro, cara. Olha o cabelo desse filho da puta. Cara, tu olha pra essa. O filme é tão bosta. Que tu faz achar a Chun-Li do outro filme melhor, tá ligado? Pois é, cara. Pois é. Tava bem caracterizada a Chun-Li no filme do Van Damme, tá ligado? Espalhar pra essa. Cara, é pelo menos a etnia certa, né? Foi em comemoração, vocês lembram? Ah, sim, cara. O final do filme. No final do filme, cara. Exatamente, cara. Explode tudo, espalha. Sim. É a melhor parte do filme, cara. Aqui já é, tem a única capa, parte, né? Boa. Não, tem outra parte boa no filme, quando eles estão vendo o caminhão que vai se chocar lá contra o negócio, o GF, rápido, muda de canal. O DJ, cara, o DJ e o Zangief são os melhores daquele filme. É, as únicas coisas. Olha a imagem, velho, olha só. Imagem. Essa é uma Chun-Li, essa é a melhor Chun-Li do cinema. Olha o é exatamente. Nossa, ele tá muito de zoeira, velho. Ô Flammer, eu separei a mesma foto. Cara, ele é a melhor Chun-Li do mundo. Mano, cara. Aquela porra ali do lado direito é o Thunderhawk, né, cara? É. Meu Deus, aquilo ali é o T-Hawk. Ele não faz absolutamente nada no filme. E tem aquele cara lá atrás. O Capitão Salada. Capitão Salada. Capitão Salada, cara. Quem é esse cara, meu? Não, é que assim. É o Capitão Salada. Falta asiáticos no filme. Ah, qual o nome asiático? Sawada. Fechou. Capitão Sawada. O que ele vai fazer? É igual nada. Gonzalez, ele é um asiático. Né, cara? Cara, o Zangief foi igual, cara. É o melhor do filme. É o melhor do filme. O melhor do filme, cara. O Zangief é o melhor, tá ligado? Vocês eram pagos. e o dólar com a cara do Bison, cara. Pois é, cara. Melhor parte mesmo. É a melhor parte do filme. É o Julia, tá? Opa. Só o Júlia, mano. Ah, o Júlia. Eu mandei aí a melhor Chun-Li. Obrigado. Ah, sim, acho que um lido. Katsune, e, né? Ele faz vários papéis do Street Fighter nesse filme, cara, na verdade. Sim, sim. É o filme do Street Hunter, ele faz vários papéis. O Raul, Raul Júlio é Bison on AIDS total, né, cara? Só no crack. Porque tá bem esse negócio ali, cara. Não, ó, pra fazer o Bison do tamanho original, só o Luferrino, cara. ia ser massa, velho. Pô, pior que isso, tipo, cara, ia ser massa, ia ter que ter dois Luferrino em cima do outro, né, cara? Cara, toda vez que eu lembro desse filme, eu lembro do Raul Julia falando Game Over. Aquele olho esbugado, fica a dica aí de vinheta, tá brother. É, cara, Game Over. Cara, na época, nossa, velho, tava empolgadão pra ver esse filme, cara. Por alguma razão estranha, eu não consegui assistir no cinema, cara. Eu não lembro exatamente o que foi. Eu tava sem dinheiro, fez o sentido. Eu não sei o que, que me impediu de ver no cinema, cara. Bom senso. Quando eu vi na TV, eu achei uma merda, cara. Desde moleque já. Eu acho que eu nunca cheguei a gostar desse filme, não. Cara, eu fui com meu pai no cinema. Vamos lá, pai, vamos ver Street Fighter, cara. Tinha o quê, cara? Eu devia ter 10. O filme é de 94, eu tinha 10 anos, tá ligado? Bom, aí ficou gritando, Hadouken, Hadouken lá em última hora, só não sai poder, mas dá Hadouken. Cara, é que antes da gente terminar, eu também faço isso se eu quiser. Eu mexo as mãos pra frente e falo que é Hadouken. Antes da gente mudar um pouco de assunto, só fazer um adendo no Dalsin e no Blanca desse filme, cara. Tipo, cara, eu vi ontem dublado, tá ligado? E é uma fita assim, ah, você é o Charlie, né? Carlos, tá ligado? Tipo, na mesma cena, assim, tipo. Ele já troca o nome do Blanca, tá ligado? É muito bosta. Cara, é genial, velho. E gerou Street Fighter The Movie The Game, né? Que alguém já. Melhor adaptação. A gente não pe... não, a gente nunca perde a oportunidade de citar esse jogo fantástico. Citaram, né? Feito com gráfico de Mortal Kombat, com um japonês desnutrido fazendo o papel do Akuma. Cara, eu tinha esquecido que tinha um Akuma nesse jogo. Caralho, tem um Akuma nesse jogo? Tem, não, tem. Não, tem. Não, personagem secreto, cara. Melhor personagem do jogo, The Movie, The Game. Sim. Secreto, porque como ele é desnutrido, ele tava atrás da coluna, né? Ninguém viu. Ah, eles estão mais caracterizados aqui. Meu Deus do céu! Realmente tem um Akuma. Tem, cara. Tá lindo esse Akuma, velho. Caralho. Excelente. Kami com o maiô mais cavado do universo. Cara, a tela de seleção de personagens, a tela de seleção de personagens é linda, cara. É total Mortal Kombat. Kylie Minogue no maiôzinho não é problema, né, cara? Cara... Sensacional, velho. Que Akuma mirado, velho. É muito bom isso. Street Fighter é. O filme é a prova de que Mortal Kombat é superior em qualquer lugar. Cara. Não, cara. Não. Como assim? Exceto nos jogos e no falando de desenho animado. Exceto em tudo. Ah, não, o filme pelo menos é melhor. O anime. O primeiro filme só. É. O anime do Street Fighter era iradíssimo. Sim. Não, é muito sim. Bom, muito bom. É muito superior. E o do Mortal Kombat era muito ruim, cara. Aquele desenho era péssimo. Na época eu já achava péssimo, tá ligado? Cara, eu tinha os VHS tudo, cara. Eu tinha os VHS tudo. Aqui, rapaziada. O Akuma. Cara, bom. O Sagat. O Akuma. Cara. É os Spike. Ele é roqueiro nervoso. Cara. Como eu supo japonês, cara? Que isso? Que bosta, mano. Ah, chega, sério, cara. Que a gente chega não vai falar do Blanca? A gente não vai falar do Blanca. O Blanca. Cara. Blanca é muito triste, cara. Que dá uma tristeza. Cara, olha pra cara dessa coma, dá pra escrever ali embaixo. Chega de viver. Mas o Blanca. Não dá nem pra comparar o Blanca, cara. O Blanca é. Você tem que fingir, cara, que nunca existiu no filme, mano. Blanca, só manda essa imagem aqui, cara. Só manda essa imagem. É uma categoria própria de tristeza. O ator, ele passa uma tristeza pelos olhos, cara. Ele passa cara aqui. Vini, chega mais perto do microfone. Ele passa mais perto do microfone. Cara, dá uma tristeza tensa quando tu vê ele, cara. É demais, cara. Tá. Ai, cara, chega de falar de filme, vamos passar um pouco pro. Falar de jogo, cara. Jogo de filme, velho. Eu só mandei uma jogo imagem. Jogo de filme, velho. Antes, rapidinho, mandei uma imagem do Dan. o Steven Seagal, né, cara? Ficou a melhor imagem de todas. Caralho. Ah, então só pra encerrar, né? Vocês. Cara, o Steven Seagal como Dan é a melhor coisa possível de ser feita, cara. Genial, mano. Genial, cara. Aqui, ó, Dan. Então, cara, vamos falar de adaptação de filme pra jogo, cara. Não, peraí, Ivan, só pra partir com estilo, ó, uma imagem do Onishambara, o joguinho da japonesa de biquíni com espada de samurais e chapéu de cowboy que mata zumbi. Espadolão. Não tem mais enredo que isso e não precisa mais enredo que isso. Não precisa, não mesmo. Não, cara, já tá de buenas. Então, bom, já falamos, então dono chamando, passo pra outra. Ô, Kiliano, tem algum adaptação de filme assim que tu curte, cara? Eu acho que nós já abrangimos, já fomos muito longe já nesses filmes de jogos, cara. Não sei se tem mais algum que a gente não digo ao contrário, não, agora ao contrário, né? Cara, o contrário é mais zoado, porque acontece, praticamente todo filme blockbuster sai um jogo dele. Uhum. Entendeu? Sim. Uhum. Se tem algum que eu realmente gosto, é uma pergunta complicada, viu? Deixa eu pensar aqui. Eu posso então atropelar o Kiliano e mandar um que todo mundo atropela, vai... manda ver. Vamos lá, o jogo é mesmo, do Scott Pilgrim, cara. Ah, é uma bosta. Como assim? Tá maluco? Não, foi mal, tô pensando no filme. Ele é tudo que o Scott Pilgrim tentou passar, cara. Exato. É, foi mal, tô pensando no filme. O jogo é legal. O filme é tão ruim. Mas o filme é legal também, gente. Não é, não. Pô, gente. Foi a legal a parte que eu vejo chamando na frente. Pô, mas na moral, cara, o jogo do Scott Pilgrim é demais. Aquilo tem referências legal, infinitas àquela porra, tá ligado? Se você para pra olhar, você desiste de tanta coisa. Pensa. Mas é muito tem um que eu não joguei, mas os caras sempre colocam em top de incríveis jogos, assim, que é o Point and Click do Indiana Jones. Pô, eu não joguei. Ah, muito ótimo, cara. Foda. Eu não joguei, mas os caras falam que é incrível. Todos os Point and Click da LucasArts são fodas, velho. Sério mesmo. Naquela época, realmente, eles estavam indo muito bem, cara. Hoje não existem mais, né? Ah, não, Morreram. A Disney matou. Terminou de matar, né? É, falou em Point and Click, eu lembrei de Volta pro Futuro, que ele tinha um jogo muito ruim no Nintendinho, cara, era terrível. Mas eles fizeram um skate, né, cara? Um minuto de jogo, você perdia a porra do skate. Que não servia pra nada, só pra te fuder, na verdade. Você bateu na calçada super o skate, velho. Porra, o skate voador, tá ligado? Só servia pra você ficar mais rápido e se fuder, na verdade, né? Esse que era o problema. Mas esse jogo. Mas eles fizeram um point and click e depois ficou legal, cara. Ficou bem. Fizeram, esse da Telltale tá ótimo. Da Telltale, cara. Eles até chamaram um funk que gravou a voz. Porque o Michael J. Fox tá. Ele não consegue falar. Eu tô fazendo a voz, eu sou pro inferno todos vocês. Eu já vou ver. Peter Parkinson, né? Lembra aquele. aquele avatar? Era o comentarista. Comentarista Peter Parkinson. Mas o. E esse de Volta ao Futuro ficou legalzinho, cara. E daí os outros dublaram, né? O Biff, o Dr. Brown lá, tudo os atores mesmo que dublaram. Só o. Sim. Michael J. Fox. Achei legal, cara. Point and click bem. Bem maneiro. Mais algum? Olha. Vamos continuar? Não sei se. Acredito que a gente deva se resumir só a filme, né? Mas eu acho que vale a pena citar dois aqui que são baseados em séries. O primeiro deles é um que tá saindo pré-alpha agora, que é o Diaspora, sei lá como é que pronuncia. Que é um jogo independente baseado em Battlestar Galactica. Puta seriada. Nossa, que massa! Que você controla um piloto de Viper, cara. E parece ser incrível. Nossa. Já baixei pro meu computador aqui e baixei a trilha sonora toda de Battlestar Galactica, que eu vou separar as músicas de combate e jogar ouvindo. Ai, e tem. Não. O Zeus teve um ataque do coração, velho. Pois é, eu sou muito fã de Battlestar Galactica, cara. Então, tô maluco pra meter a mão nesse jogo. Ah, que show, velho. Massa. Você quer entrar no lugar de alguém do site? Caralho. Pode ser até do dele, ele não liga, tá ligado? Tá, nem ligo. Mas qual é o outro, Fleno? Ah, eu ia citar aqui o The Walking Dead, só que The Walking Dead foi mais baseado no quadrinho do que no seriado, né? O bom, né? É o jogo do seriado, bom, é uma bosta! O jogo do seriado. Nossa, é uma merda. É péssimo. Então eu cito o FTL, cara, que é muito, muito pegado ali no Star Trek. Festa demais do caralho, velho. É do caralho, festa demais. E tem uns elementos de Battlestar Galactica e de Star Trek que são muito legais. É, já fixou científica clássica de seriado e filme também. Sim, sim. Ah, maneiro. Mas o jogo do Walking Dead eu comecei a jogar ele há pouco tempo e é sensacional mesmo. Sim, cara, é muito foda. Não, olha, eu vi na listinha que vocês colocaram aqui que tem um jogo do Clube da Luta. Cara, os caras realmente fizeram um trabalho direito, porque ninguém fala do jogo do Clube da Luta. Cara, eu me impressionei eu quando sabia. Eu tava pesquisando e descobri. Eu não sabia que tinha um jogo do Clube da Luta. É, né? Tinha, cara, é verdade. E acho que foi até pelo... Ah, não, tô pensando que foi pelo mesmo cara que fizeram aquele Death Jam lá. Ah, eu até olhei uma imagem e achei parecido com o Death Jam, cara. Death Jam é massa. Eu olhei uma imagem e achei parecido até com o Death Jam, cara. Ah, velho, mas um jogo do Clube da Luta não faz sentido nenhum, né, velho? É, cara, o jogo do Clube da Luta, o legal não seria a luta, cara. Seria ter explodir prédio, roubar carro, essas coisas, cara. Tipo, exato, isso é o GTA. Tem mais aí. Diáspora. Posso falar um? Fala aí. Fala, Alivi. Cara, o jogo é uma bosta, mas gerou um... Quer dizer, o filme é uma bosta, mas gerou um jogo foda, que é o Wolverine Origins, cara. Ah, é, cara, o jogo é muito legal, velho. Cara, se ele tivesse adaptado o roteiro do jogo no filme, o filme ia ser bom, cara. Se tivesse dirigido... O diretor do jogo dirigisse o filme, também ia ser bom. Sim. Na verdade, se eles filmassem o jogo e passassem no cinema, cara, ia ser melhor que o filme. Isso é bom, cara. Exatamente. Isso é muito unânime, né, cara? Todo mundo fala isso, né, cara? Que o jogo do Wolverine é melhor que o filme, cara. Muito melhor. Muito melhor, cara. O jogo, a atuação. Que não é difícil, né, cara? Que não é difícil, né? É, cara. É. Se tivesse um jogo de navinha do Wolverine, ia ser melhor que o filme, cara. Daqui a 40 anos, vamos enterrar lá no deserto do México uma pilha de DVDs do filme do Wolverine, tá ligado? Nem agora desenterraram a pilha de jogos do ET que realmente ET. Acharam. Nossa, cara. Acharam, finalmente confirmaram que existia mesmo. O que é bizarro é que é a Microsoft que tá financiando essa busca. É, tá certo. Os caras querem jogar o ET. Pro documentário, né? Pega o emulador e joga essa porra, velho. É impossível! É uma bosta. Tem que ter original, bom, pelo menos, né? Pô, a gente não falou do jogo do ET, cara. É tipo um dos piores jogos de todos os tempos. É, deve ser o pior, cara, esse fato. Cara, se fosse bom, eu tava enterrado no deserto, né, velho? Então... Caraca, é muito zoado. É péssimo, cara. É tipo os bons companheiros do... Né, cara? Solução os bons companheiros, cara. Enterra no deserto. Pra nunca... faz uma cápsula de concreto e joga lá dentro. Tô surpreso que não tenha jogado lixo radioativo em cima, cara. Não sabe, sim. Desenterraram jogos no deserto, Vini. Oh. E tá bem conservado, cara. Tem que tacar fogo. Tá certo. É, cara, se tivesse tacado fogo, não tinha esses. Eu acho que realmente eles colocaram uma cápsula de concreto, cara, porque o negócio tá bem conservado, velho. Mas é por causa do deserto que seca, não tem umidade e tal, aí não dá aquelas manchas de panela. O Flammer sai bem de... É vivência. Tem que tapar o pote, porque senão a água evapora. Ô Segui, tu lembra de algum aí? Algum jogo massa? Algum bom ou ruim? Algum bom? Bom? Ruim, sei lá, algum. Tá bom. Velho, todas as adaptações de jogo da Disney pra Super Nintendo, cara. Incríveis. Pô, sim, velho. Todas incríveis. Sensacional. Tipo, sensacional. Jogo do Aladdin, jogo do Rei Leão, tá ligado? Ó, o jogo do Aladdin era Mega muito Drive bom, é melhor que o do Super Nintendo, velho. Discord. Eu prefiro o Super Nintendo. Eu também, cara. E o Mega Drive, eu prefiro o Super Nintendo. Viu? Viu, Flamengo? Viu o quê? Viu, Flamengo? Embora que eu não lembro o Aladdin matando ninguém com espada no filme, cara. Pois é. Tinha uma cimitarra lá passando a lambida nos doidos lá. Não é assim que funciona, não, cara. Isso aí é porque o jogo ele é mais real do que o filme, tá ligado? O filme é muito tenso. Ele é inspirado nos contos da Minha Irmã Noite, não no. Ai, é porque ele não é igual, ele é só baseado. Tinha uma fase mais filha da puta, cara, do Mega Drive. Uma fase bem desgraçada, tipo, quando você vai pra prisão, essas coisas. Mas. Nintendo é melhor. O Aladdin era difícil. O Aladdin não, o Rei Leão era difícil pra caramba. O Rei Leão era era mais difícil. Cara, a primeira eu já tinha dificuldade. Não, a primeira é sossegada. Agora a segunda, cara, passou da segunda, zerou. A segunda era qual? Era da Siena ou não? Era do. Não, a segunda. Era a cantoria lá, musical. É, que tu tinha que ficar pulando os bichos, Ah, sei como é. Difícil pra caralho, mano. Tá louco. Mas teve, acho que Tarzan também, né, cara? Tarzan foi pro Play, né, já. Não, acho que foi pro Play. Não sei. É Hércules. É, não, porque teve Tarzan, Hércules pro Play, que eram ótimos jogos também, cara, na moral. É, o Hércules eu lembro do Play, era muito bom. Cara, alguém lembra daquele jogo das Tartarugas Ninja? Não sei se era um ou dois, que era impossível, cara. Eu lembro do Super Nintendo, cara. Os dois? É. Turtles in Time. Turtles in Time. É, não era tão difícil quanto o fliperama. É que os jogos difíceis da Tartaruga eram os que eram adaptados do arcade, né, cara? Porque daí que eles queriam que tu gastasse ficha. Difícil pra caralho, né, já, então assim... O jogo foi feito pra gastar ficha, né, então ele era difícil mesmo. Esses jogos da Tartaruga, do Super Nintendo, do Fliperama, eles eram demais, cara. Eu sempre achei eles muito, eram muito bons. Cara. Eram muito bons. Realmente. Turtles in Time. E o jogo novo, cara, que é o baseado no... Não sei se já saiu o filme novo Tartarugas, ou vai sair, ou é... Não. Mas saiu um jogo recentemente da Tartaruga aí, cara. Isso. Foi, mas não é baseado em desenho novo lá. Ele é baseado em desenho novo. Ah, tá. Mas teve um jogo baseado no filme em 3D. Era um beat'em up até que legalzinho, cara. Você começa até com o Leonardo... sozinho, lá na puta do Japão. Era um joguinho bom, cara. Realmente, um beat'em up bem, bem legalzinho de jogar. Eu só não terminei de jogar porque a minha cópia era pirata e deu defeito na fase. Viu? Tá vendo? Acho que vem acabar. Ficar trocando fita depois que... Era legal. Se fosse rico, nem o Kiliano, não acontecia. Você tinha que derrotar aqueles bichos de pedra. Bem baseado no filme mesmo, cara. Uhum. Eu lembro que tinha um que era baseado no desenho que era muito ruim. Tinha um que era baseado no desenho de 2000 e pouco, que era bem, bem ruizão. Mas tinha um jogo do Super Nintendo do Máscara, mano. Nossa, que filme ruim. Lembrei agora aqui, cara. Desculpa até te interromper, mas eu não podia esquecer. Esse jogo é muito da mão, cara. Mas ele era bom pra mim. Muito difícil, cara. Até a primeira fase era difícil. Eu adorava esse jogo, cara. Eu acho que eu tô mal, velho. O personal ficar usando os poderes do Máscara no mesmo pra filme, cara. Cara, é muito... Faz o furacão, passa correndo com a luva, puxa o... É a marreta. Marreta, putz, era muito bom, cara, muito bom. Quando ele chegava nos chefão lá, o olho saltava, né, cara. Cara, esse jogo era muito massa mesmo. Máscara, sensacional. Show. Tinha um jogo do Mogli também, que eu nem lembrava. O jogo do Mogli é massa, cara. Mogli. Show, bom, então vamos lá agora falando de Menininho Grande. Acho que a melhor jogo da adaptação de filme, que é o The Warriors. Warriors! Come on and play! Come on and play! Caralho, ficou igualzinho. Caralho, o doidão lá. Pega as garrafinhas lá, ô. Não vou fazer essa porra de novo, não. Depois vocês gravam aí, vira Stunt Ring e eu me fodo na porra da internet. Já tá gravado, já, cara. Já tá gravado. Não, já tem. Cara, tô buscando Stunt Button agora. Tô buscando Stunt Button agora. Mas esse The Wars, eu nunca nem joguei. O Zwaste falou que é um beat'em up, não é, o Zwaste? É um beat'em up, cara, que saiu no Play 2, cara. Eu não tive Play 2. É, eu sei, você não teve nada, né? Depois do Play 1. Não, eu tive Dreamcast, cara. Era uma caixinha de remédio, um fio de nylon ligado numa caixa de papelão, e ele ficava apertando. Não, eu jogava bolinha. A descrição em braille. Meu colega aqui, eu jogava bolinha no farol, porque eu tinha que sustentar 40 irmãos. Deu ordem, era foda. Primeiro foi feito pela Rockstar. Massa. Já tem pedigree pra caralho. Segundo, que os caras resolveram fazer a história desde o começo da gangue até você chegar no filme, e aí você conta o filme. Uhum. Ah, que massa, velho. É massa pra caralho, cara. E é aquela briga violenta igual do filme, tá ligado? É nego levando porta paulada na cara. Paulada, vidro enfiado no rabo de não sei quem. É nego roubando família, carro. Né? Jogo família. É jogo família, cara. Totalmente família. Seu Kiliano vai pegar referência pra botar no jogo do Jailson lá que ele tá fazendo. A melhor adaptação de talvez porque eles esperaram 30 anos pra fazer o jogo, né? Em vez de fazer as pressas pra acompanhar o lançamento do filme, né? Sim. É porque nem tinha, jogou... tipo, ia sair pro Atari. Ia sair pro Atari. É, anos 80 puro, né, cara? Por exemplo, quem jogou o jogo do Thor ou do Homem de Ferro que saiu esse tempo aí, sabe como é que verde. É que não é problema, né? Ou do Lanterna Verde. Nossa senhora, cara. Essa é a máxima que a gente tinha falado, né, cara? Eles fazem tudo na correria, então por isso que é difícil sair uma adaptação de jogo que preste, tá ligado? Uma adaptação de filme. Os caras fazem tudo corrido, sabe? Tem que lançar antes do filme, lançar junto. Geralmente isso é tudo umas merda, cara. É, então. Tem muito. O cara tem 20 minutos pra fazer, né, cara? Então. Sim. Acaba. É. E o que é mais legal, cara, é que eles chamaram os atores do filme pra fazer as vozes dubladas, cara. Ah, que massa. Massa mesmo. É, show, cara. Deixa eu lembrar Doom, então. Doom? Que a gente tava falando antes também. Não, Matrix. Nossa. Enter the Matrix, cara. Enter the Matrix. Aquele jogo lá com o chinesinho e a Niobe lá, sei lá. Niobe. Isso, a Niobe era péssimo, cara. Jogabilidade horrível. Eu gostava do Patch of New, cara. Não. Ah, Jogar com o Nilson, vamos. Era bem massa. Merda. Era bastante, mas era uma bosta. Mas o cara tava ouvindo a vibe do Matrix, velho. Então. Quando eles lançaram o jogo junto com o filme, naquele, o da Niobe lá, do Seraph, eu acho. Sei lá o nome que já. Na verdade, o filme, ele estende, quer dizer, o jogo, ele estende o filme, né? Porque acho que é no segundo filme que mostra os dois e falam que eles têm uma missão especial pra cumprir. Sim, aí você só descobre jogando o joguinho. Exato, eles fizeram uma transmídia entre o tudo que saiu do Matrix, né? Tudo, era tudo interligado, né? E o jogo era muito bugado, hein, cara? O jogo era bugado pra caralho, cara. Cara, posso falar de um jogo que eu joguei pra caralho, que eu não pude participar de um podcast, eu não pude falar, mas um jogo que eu gostava pra caralho era 007 GoldenEye, cara. Ah, é sensacional. Jogo cara. Isso aí era muito bom, cara. Até hoje, muito bom. Se você cola na casa de um brother que tem os quatro controles pra jogar todo mundo junto, é incrível até hoje, cara. Eu joguei o remake dele pro Wii com quatro pessoas, cara, é genial, muito bom. Ficou muito bom, ficou muito bom. Eu tenho ele no Wii aqui, cara. De vez em quando a galera vem aí, a gente joga. Ficou muito bom, cara. Tipo, tão divertido quanto na época do 64. Assim. E com controle decente, porque aquele do Nintendo 64 não dava, né, cara? Cara, vocês não sabiam jogar, cara. Vocês são pessoas que têm problema, cara. Free de boa de jogar no controle do 64, cara. Sim, era tranquilo, cara. Acho que era porque era muito grande. Vocês eram moleque, então o controle era muito grande nas mãos de vocês, cara. É, eu também acho, cara. Mas era foda, cara. O outro que eu gostava de jogar também, que eu joguei no Wii, foi o Scarface. Scarface eu achei bem legal. Eu não era. Eu não manjo. Era, era, Era uma continuação direta do filme, tá ligado? Era continuação, né? Ah, montando... não, não era continuação, era um final alternativo. Sim. Era um final alternativo, okay. Né? Final alternativo. Depois do final ia ter um velório, né, cara, o jogo. Chuva de... não, ele leva aquela chuva de balas, porque ele tá tão doidão de cocaína que ele fica à prova de balas e... Exato, cara. E ele consegue fugir da mansão e aí o jogo é tu reconstruindo todo o teu império, tá ligado? Tipo, eu curtia pra caramba, velho. Joguei muito os cartéis. É bem massa. O Ellison passou aqui uma lista excelente, né, cara? Tem o Halloween do Atari, cara. Halloween. Que a gente chamava de. A gente chamava de Sexta-feira 13, na verdade. Eu chamava de Sexta-feira 13 também, cara. Pois é, até. É o melhor jogo de todos, que é Moonwalker. Caralho! Nossa senhora, cara! Hey, Michael! Cara, aquilo lá era a coisa mais sem sentido da vida, era cara. E a versão de uma... Eu não lembro se era o Moonwalker 2 isso, cara. Ou se era uma versão do arcade que ele virava tipo um robô, um Megazord. Nas duas ele virava. Cara, isso era assustador. Só que no Mega você tinha que fazer uma sequência especial de salvar as criancinhas, né? E no arcade era automático, assim. Tinha uma hora que ele virava o robôzão lá. Salvar as criancinhas estavam se escondendo dele, tava velho. Se escondendo dele. Você tinha que capturar as criancinhas? Que errado. Cara, puta velho, Moonwalker, mano. Eu achei que a gente ia esquecer desse jogo. Acessado, cara. Aqui nessa lista tem um legal também, que é o The Godfather, né, cara? Ah, sim. Um dos melhores filmes do mundo. É, isso ficou muito bom. Você é um carinha normal, lá tem que crescer na família Corleone, né, cara? Uhum. Você não joga com os personagens. E se não me engano, acho que teve um ou dois dos atores também que fizeram, cara. Dublagem do. Teve. Umas dublagens, entendi. É. Os caras famosos aí. Os caras famosão aí. Ah, o seguinte, aqui nessa lista tem um que tu tinha falado também antes da gente começar a gravar, cara. O Homem-Aranha 2. Porra, velho, o jogo do filme do Homem-Aranha 2 era demais, cara. Embora eu não tive PlayStation, tá ligado? Eu joguei na casa dos amiguinhos. Os amiguinhos? Ou os ex-findos de tiro. Mas tipo... Ah, velho, o jogo era foda, ele era meio, tipo, meio que um sandbox, só que tinha umas limitações na cidade e tal, e você podia andar porra toda, basicamente, como Homem-Aranha, tá ligado? Nem antes de falar o seguinte, isso aí eu acho que a versão do PC era diferente, cara, porque eu achava muito ruim a versão do PC. Era um lixo a versão do PC. Essa era do Play 2, cara. A do PC eu realmente. A do Play 2 era. Sim, mas o PC era um. Sim, lixo. Mas ele saiu. Ele saiu pros dois, né, cara? Mas o. Eu lembro que tu não tinha isso na versão do PC, sabe? Tipo, tu só seguia a missão. Era linear. Era linear, assim, cara. Tu não era tinha muito opção. Ruim, cara. Era muito bosta, cara. Permitindo então, dizer aqui rapidamente aqui que o jeito que o Michael Jackson virava um robô no jogo é quando ele pegava um macaco. Não, o macaco ele te. Ah, é, no arcade era o macaco. Cara, what? Me explica. Ele tinha um macaco, cara, o Sr. Bubbles. Isso é verdade. Mas não tinha um macaco no filme. Mas ele tinha na vida real, cara. Então, não era no filme que ele... No filme ele era o Michael Jackson mesmo, ele não era o personagem. Que pariu. Pô, tinha que ter um filme do Cidade dos Anjos, que é o que o Nicolas Cage faz também. Cidade de Deus. Ou não? Por que, cara? Por que você? Tinha que ter um filme só pra gente poder jogar com o Nicolas Cage, tocar o terror, tá ligado? Na terra, assim. Cara, mas tá aí o jogo do Nicolas Cage Fantasma, cara. Teve o jogo do Nicolas. Onde, né, cara? Do Motoqueiro Fantasma. Não, cara, o Nicolas Cage devia fazer o Michael Jackson no jogo do Moonwalk. Um filme do Michael Jackson como o Nicolas Cage. Cara, não. Comunidade de Molders, onde estão vocês? Precisamos da sua ajuda. Cara, olha. Cadê o molde do. Cadê o molde do Nicolas Cage? Eu procurei aqui, o pra Skyrim tem, cara. Fica loucamente lá a cara do Nicolas Cage. É muito bom, já vi. Ah, cara, eu queria ter um escudo com a cara do Nicolas Cage. Pra te proteger direitinho, né? Que nem o escudo que tem em Dark Souls, que é de verdade, com a cara do Gabe Newell. Isso, cara, isso. Tinha que ser daquela vibe ali, velho, sabe? O carão dele, assim, assustando. Flammer, que não é de verdade não, tá? Só pra avisar. O do 2 é, caralho. O 1 é que é morto. Não é, não. É de um jogo, não é de verdade. Não é de verdade não, Flammer. Aquela montagem, cara. Não viaja não, doido. Passando o lixo do Homem-Aranha 2 aí, o vídeo, pra vocês darem uma olhada. Ele joga a teia no vento, a teia gruda no vento e ele consegue ele balançar na cidade desse jeito. Não, cara, o Spider-Man 2 Move lá do PlayStation 2 era demais, cara. Não, o do PC era terrível. Era muito, muito bosta também. Muito nojento. Segui, tu marcou um aqui na pauta. Mas tu não deve nem ter jogado, né? Pantera. Não, eu joguei. Eu joguei porque eu tinha o jogo. Eu não consegui passar na primeira fase, eu acho. Tu não conseguiu pegar a missão com o Charlie. Era horrível, péssimo. Era tipo um Siphon Filter genérico piorado, ruim, tá ligado? Nossa senhora. E o Siphon Filter, e o Siphon Filter era bom, tá ligado? Comparado com isso. Era péssimo, era péssimo. Eu não lembro nem do nome do jogo. O Mode Supremo aí pra Skyrim. Eu não lembro o nome do jogo, era Charlie Angels mesmo, sei lá. Era Charlie Angels. Sim, eu acho que era. Charlie Mas Angel. Era pra Play 1? Sei lá, é. Mano, faço ideia de plataforma era, cara. Nem importa, cara, era muito ruim. Nem vale a pena, cara. Então, vale pena alguém tem mais alguma pra falar antes da gente ir pras considerações finais? Porra, eu tinha lembrado. Bom, cara. Tem Die Hard. Mad Max. Ah, pode crer. Mad Max, cara. Vai sair um agora, né? Die Hard é de fissão pra caralho, velho. E teve do Super Nintendo. Que é do Nintendo. Vamos concluir. Die Hard foi pra onde? Ah, eu joguei pra arcade, cara. Eu joguei no Play, mas tinha, tipo, pra Play, tinha pra, tipo, Sega CD, sei lá. Tipo, ou Saturno, sei lá, cara. Saturno, sei lá. Era bem difícil, era bem feio o jogo, cara. Mano, lembrei aqui do. Talvez seja, na minha humilde opinião de merda, a melhor adaptação de filme pra jogo, que é True Lies. True Lies! Cara! Aquele jogo. Eu tirei um print agora na minha tela, porque eu tô com uma pesquisa da imagem do jogo agora aqui. Mano, True Lies, ele travava a mira, cara. Tipo, você segurava o Y, ele travava a direção que você tava olhando. Isso era incrível. Na época era foda, mano. Como eu joguei esse jogo, cara, eu achava sensacional, porque ele seguia a história do jogo direitinho, passando, cada fase passava lá o. Mas as armas funcionavam, cara. Isso era uma parada que eu achava foda, tipo, a pistola ela tinha uma utilidade, a Uzi tinha outra, a escopeta tinha outra, você usava que você gostava de jogar mais e puta, era muito foda. Tinha esquiva. Pô. Sabe aquela esquiva de Dark Souls? Então, vem do Light primeiro. Cara, e é idêntico. No True Lies é incrível, cara, Super Nintendo. Cara, baixem no emulador e joguem essa zoeira, é incrível. Leandro, tu mitou o podcast agora, cara, porque eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Esse jogo eu é sensacional. Agora aqui, cara. Sensacional, cara. Vou encerrar o podcast agora, porque não tem mais o que falar, velho. Ah, tinha o jogo do Robocop, cara, que era ruim. Ah, era ruim. Era ruim. Tinha o Alien também, que era bem mais ou menos. Tinha o Alien 3. O Alien 3, cara, eu lembro que era tenso. Cara, você quer jogo merda, você pega o Demolidor, Demolition Man, sabe? Eu gostava dessa merda. Principalmente na fase que era igual o True Lies. Principalmente na fase que era vista de cima igual o True Lies. Mas tem cara... As adaptações do Star Wars pro Super Nintendo eram legais, cara. Eu curtia muito o Retorno de Jedi, velho. Muito. Ah, é. Do Indiana Jones era sensacional, cara. Sim. Aquele que era os três jogos. Só que o do Indiana Jones eu não joguei pro Super Nintendo, eu joguei pra Mega, eu acho. O do Super Nintendo era muito legal, cara. Porque tinha os três filmes num jogo só, cara. Porra, foda, cara. Eu lembro o do Super Nintendo, quando eu jogava no emulador. Que é um negócio? Boa parte da minha infância e adolescência foi jogando emulador, biblioteca Super Nintendo. Eu tinha um save da luta do Luke contra o Darth Vader no Super Nintendo. E ficava reticando e jogando. Né? Porque eu achava muito foda. Eu curti até o jogo de Star Wars, o Ameaça Fantasma pro PlayStation, cara. Eu achava massa ainda. Eu joguei bastante, assim. Eu joguei num emulador de PlayStation. Assim. Depois disso, eu nem sei se teve jogo mais Star Wars. Jogo das pra PC. Era tão ruim que eu caí aqui. Pra PC, tinha um de corrida de pods, que era maneirinho de jogar. Eu joguei no 64. Ah, tinha no 64 também. Muito gostosinho de jogar. Eu joguei isso aí também. Legal. Cara, eu não sei quem que vai lembrar aqui, entre os mais velhos aqui. Um filme que era que tinha um jogo que era importante pra caralho, que era o Último Guerreiro das Estrelas. Não. Nunca vou falar. Nossa. Eu também não. Cara, eu já ouvi falar, mas cara, eu não tô... É da... O que você foi o que você foi contratado pra fazer parte da aliança, esquadra... Da, pra, contra isso. A invasão do quê? A Esquadra. Caralho, isso faz muito tempo que eu vi essa merda. Esquadra Quadron, sei lá. Nossa, cara. É, que eu já ouvi falar, mas não lembro. Eu também nada, não. Nada, nada. Veiaco, eu cara. Eu procuro moleque, no Google, eu nem acho nada, cara. Direito, sim. Eu já ouvi falar. Cara, vamos ter que encerrar aí, que já deu bastante tempo esse podcast. Só, então só eu vou... uma última citação rapidinha, porque o jogo realmente é muito bom. É um jogo de Game Boy Advance baseado no Dragon Ball, sem ser o Dragon Ball Z, o primeiro Dragon Ball. Sim, Dragon Ball, jogo criança. Eu joguei esse, cara. É um jogo de Game Boy Advance, é do ótimo. Caralho, é ótimo. Cara, é ótimo. E ele conta toda a história certinho e termina lá no Piccolo e tal, é muito foda, cara. Nossa, cara, é um dos melhores, assim, de longe. E também tem o joguinho do Ninja Surfers, que é legal. E tem o jogo do Space Jam, que não, é bom. O jogo do Space Todo Jam, mundo trocava esse jogo aí, Rubinho. Eu sei, esse jogo é horrível, o filme é horrível, é tudo horrível e o Rob Schneider é um bosta. Onde galera, pra finalizar aqui, então, eu vou perguntar algum jogo que vocês queriam que virasse filme. Então vou, deixa eu começar com Sirvini. Ah, ótimo, né? Ele pega o cara assim, ele para e imagina, se for pegar o cara que não tem a menor ideia do que ele vai falar, o mais despreparado possível. Cara, na moral todos iam estar despreparados. Eu acho que ninguém pensou nisso ainda, cara. Eu pensei por muito tempo. Caralho, eu zoei, te assusta. Então fala aí. Cara, então eu falo antes que alguém fale. Red Dead Redemption. Nossa! Já está pronto. Mandaria. Sim, sim. Eu foda. Ainda aguardo. GTA V? Não. Não. Não, não. Eu quero. Como é que vai ter filme dessa porra? Tira o de bomba. Eu quero um molde de Red Dead Redemption pra colocar o papaco no lugar. Nossa, cadê aquele demais, cara? O cara vai carregando o caixão o jogo todo. Falou comigo. Não, falei com a puta que pariu, gracinha. Que bom, até um outro dia. É, espera, amigo. Seu nome, Linda. Não parece. Não parece. É o Vini. Vai muito tomar foda, no cu, mano. Porra. Fica dizendo que eu sou Vini, um babaca. O pistoleiro chamado papaco. É, sim, não dá moral pra mulher. Tomar no cu, porra. Porque o lance dele é outra coisa. Cara, eu vou bola, falar. Bola, bola. Posso Oi. Falar? Oi, Ivan. Oi. Eu queria jogo. Corta esse homem, pô. Não, é. Deixa o cara falar. Fala aí, vai. Fala, Vini, fala. É, pode ser. É filme que eu queria ver de jogo ou jogo que eu queria ver de filme? Que agora me aqui. Porque eu ia achar muito massa se saísse um Just Dance do trenzinho pra reto pra cão, cara. Eu ia ser demais. Cara, ia ser assim, ó. Incrível. Ia ser um treco espetacular, assim, ia ter nego morrendo, assim, tipo, assistindo da. Não, e digo mais, tinha que ser um tipo um Just Dance misturado com Guitar Hero, tá ligado? Ia ser muito foda. Ia ser muito foda. Você pega o violão ou o balde, né, cara? Aí você. Não, cara, o legal é que você pode botar um. Esteira, entendeu? Você vende uma esteira. Só ia sair pra óculos Rift, cara. Uma esteira, mano. Vende uma esteira como auxiliar, sacou? Aí você tem que, entre cada dança, você tem que correr uns 2 km pra comprar um trenzinho. E você pode comprar o incrível mureta pra poder correr na mureta, assim, a mureta de plástico pra você correr. É. Claro, porque na TV ia passando a carreta, tá ligado? Tu corria na esteira. Você corre em cima do gamepad do Wii U, sacou? Não, isso aí, cara. Na verdade, tem o Oculus Rift instalado dentro da máscara do popão, saca? Isso aí, cara! Esse cara ia ser demais, velho! Né? Ser o melhor jogo do universo, caralho, só. Vi apenas ideias incríveis saindo aqui. De nada mundo por essa ideia. Só isso que eu não imagina, cara. Aí ia tocar a música lá do Vinoso, como é que é? Ah, tomando cinco, liga na batida do Vinoso do cavaco. Liga na batida do Vinoso do cavaco. Pela mãe. É, ele ia ser sensacional, cara. Sim, esse é o melhor jogo do mundo, cara. Melhor de verdade. Aqui, ó. Já tem o equipamento pra jogar ele pronto, o Omni. Nossa. É só sair correndo em cima dele, pronto. Nossa, fechou, cara. Tá aí, cara. Nossa, aí tu bota cara. Uma máscara de fofão gigante. Sensacional. Sensacional. A máscara do fofão você ganha bônus em rebolado e a máscara do papai você ganha bônus em fritar. Papai fritando, mano. Ai, cara, segui. Pô, velho, eu tenho uma ideia, mas só se tivesse, se pudesse ter tipo orçamento ilimitado e pudesse fazer tipo uns 40 filmes sobre, tá ligado? Que é Mass Effect, velho. Se conseguisse fazer uma parada dessas e explicasse e tratasse o final direito, ia ser muito foda. De verdade mesmo. E tem que ter um orçamento ilimitado, né? Sim, eu... você ia ter que fazer 40 filmes de um trilhão cada um pra conseguir cobrir a história, tá ligado? Mas tá valendo. Ia valer a pena. Então, deixa eu ver. Godoka? É, pra variar, né? Putinha de Max Payne. Eu gostaria de uma adaptação fiel de Max Payne. Dizem que decente, né? Dizem que fizeram um filme aí, mas eu nunca vi, nunca ouvi falar. Eu queria algo assim com o Aronofsky, entendeu? O Aronofsky no papel do Max Payne? Não, dirigindo, cara. No papel eu queria aquele cara que foi recusado pro Superman, sabe? O John Hamm. John Hamm. Nicolas Cage. Nicolas Cage ia ser o Lupino, cara. Ele ia ser aquele cara que fica, que tem uma tatuagem na cara e fica uivando, sabe? O Vladimir Lem, cara, o vilão do segundo jogo, cara, ele ia ficar muito bom. Tá, calma. Vladimir era foda. Ai, velho, deixa eu ver então. Flammer! Oi! Eu queria ver o... Eu quero ver esse projeto pro inferno, na verdade. Que estão querendo fazer um filme de Angry Birds. Nossa, por quê? E eu quero ia ser incrível. Ia ser por que não? Eu quero que esse projeto arda no fogo. Com desenho infantil, né? Tipo o filme da Barbie, né? Não tem a menor ideia, velho. Porque tem uma série de TV do Angry Birds, não sei se você sabe. Se fosse live action, ia ser demais de verdade, cara. Nossa, ia ser Danny DeVito como o Passarinho Vermelho. Nossa, Nicolas Cage como o Porco Rei. Ryan Gosling como o Passarinho Amarelo, cara. Não, o Nicolas Cage já tem até a maquiagem, que ele tem a cabeça de pássaro. Ah, é, cara, pode crer. E o. Como é que é o Ryan Gosling e o outro cara lá, que a gente sempre coloca. É Terry Crews como o pássaro preto, por motivos óbvios. Não, a gente pode pegar também o Ed Murphy, que faz vários dele mesmo no filme. Só a gente faz uma passarinha azul, sacou? Se divide. Se divide. Aí vai três Ed Murphy. O passarinho amarelo vai dar um processo, cara. Isso vai dar um processo, velho. E filme, eu queria filme de BioShock. E de Half-Life, velho. Espero um dia conseguir um filme desses que seja bom. Half-Life não vai dar, porque eles normalmente fazem trilogia, cara. Então, não ia rolar. Não, foi confirmado aí, um filme do Half-Life sai junto com Half-Life 3. Mas, falando a verdade, você realmente queria um filme do Half-Life? Queria, velho. Porque a história de Half-Life... Você já viu, cara, de jogo. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque podia ser um filme massa velho que o brother ia sair dando pé de cabrada em todo mundo na rua, tá ligado? Não. Cara, ia ser que você queria algo Half-Life, ia ser uma mistura de Doom com... Como é que é o nome do... Com Dead Space. Adrenalina. Cara, Adrenalina, Crank, né? Na realidade é o melhor filme de GTA já feito, cara. É verdade. Caralho. Pô, daria um ótimo jogo mesmo, tipo, seguisse o cara ter que sair correndo e fazendo merda o tempo todo. É o que o cara faz no GTA, realmente, tá ligado? Exato, então Just Cause. O Just Cause também. Se bem que me parece mais o Saints Row, cara, na verdade. Pô, o Saints Row, cara. Nossa, daria um filme muito doido, velho. Botar o diretor do Corro que a Polícia Vem Aí, saca? Caralho, cara. Sim, né, cara? Aí, por último, vou pedir aqui pro Kiliano. Antes de mais nada, vocês devem ter percebido que a gente se divertiu muito mais falando de filme, de jogos feitos de filme, do que de filme feito de jogo. Cara, indústria do cinema, pare, por favor. Pare, pelo amor de Deus. Chega, por favor, chega. Mas como não vai acabar nunca, porque sempre rola grana, talvez existe uma chance de ser um filme incrível, se pegar o diretor certo, Hotline Miami. Nossa, velho. Tipo, ultra violento, psicodélico. Tinha que pegar aquele diretor de filme meio indie, cara. Não pode ser... Estúdio grande, tem que ser indie, cara. Tem que ser filme de circuito. Isso. Hotline Miami, muito bom. É um jogo muito drogado, é um jogo ótimo, né, cara? Eu adorei aquele jogo, cara. E, Criano, por favor, cara, já vem a gente tá se despedindo aí. Fala, Flamengo. Não, é porque o Hotline Miami devia ser dirigido pro Stanley Kubrick, né, velho? Que nem a Laranja Mecânica. Podia funcionar, cara. Podia funcionar, na moral. Mas, Criano, faz teu jabá aí, por favor, cara. Pra gente... Os caras podem te encontrar. Eu tenho um canal no YouTube chamado 365 Indies que Devo Jogar. Eu gravo um vídeo por dia sobre um jogo independente. Estou no número 200, indo rumo ao 365. Então, assina o canal, youtube.com/365indies. Por favor, são vídeos bem curtinhos. É bem legal, vai conhecer muito jogo legal lá. Canal, o melhor canal do YouTube, só uma reclamação aí que o Kiliano não pediu autorização, porque eu tenho um canal chamado 366 Indies. É... Não, ele tem um canal de 366 índios. Ele faz um canal sobre coisas independentes e é pro pessoal que nasceu em ano bissexto. E aí eu gostaria de fazer essa reclamação aí que o Kiliano não pediu autorização e meus advogados estarão entrando em contato, já que ele é rico. Então, pode mandar seus advogados aqui pra casa, que eu vou comer todos, cara. Porque eu rabo de cada um deles com suco de laranja. Assim, ó, comer os olhos dele com jujuba. Só tem uma coisa pra dizer pro Criano, hein? Pior do que judeu é advogado de judeu, né? Ó, meu primo... ele vai chegar aqui em casa, vou estar consertando um carro. Eu vou falar, pô, cara, não vou poder olhar essa causa agora porque eu tô estressadão. Quero relaxar. Eu tô precisando relaxar pra poder conversar sobre, ó, sobre essa parada. Esse aqui é o processo. Esse aqui é o processo que você procurava, cara. Era esse processo que você queria? Pô, mas, velho, falando sério, e sem querer parecer tipo a piroca do caralho e tal, mas, tipo, chamar o 365 índices de bem legal é muito errado. Tipo, era incrível. É tá foda pra caralho. É fudido mesmo, de verdade. Não, nem é, para é com verdade. Isso. Não, cara, é muito. Não, bom. Tem que falar isso porque você. Patrocinador, é sério, o Evandro falhou isso aí. Falhou isso aqui pelo site, cara. Você paga a gente pra falar isso? Como assim? É, cara. Você quer de volta o dinheiro, cara? Não, por favor, não. Eu não devolvo, não. Meu pão com mortadela eu já comi. Meu pão com pipoca tá na metade, cara. Vou mandar uma conta aí. O Evandro espalhou, cara, pelo site, cara. Depois que ele fez aquele post, velho. Agora não tem um aqui que não vai lá. Mano, falando em grana que a gente tá comentando aqui, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Sobre algo que eu não falei em nenhum canal pra ninguém ainda, velho. Nem pra minha esposa eu falei essa parada. Inclusive. Vou soltar. Solta uma parada exclusiva no podcast. Então, está sendo terminada uma ilustração oficial do 365 Indies. E com essa ilustração vai surgir uma pequena lojinha em que eu vou vender uma camisa do 365 Indies, que é uma parada mais simbólica, pessoal, que acompanha o canal. Uhum. Só que a zoeira é o quê? Eu não vou ter lucro nenhum com essa camisa, lucro zero. E todo o lucro que eu tiver com ela vai ser convertido a financiar pequenos projetos de jogo independente aqui no Brasil. Ah, foda, cara. Caralho, que foda, mano. Estou de pé. Também. Aplaudindo. Não, mas a zoeira é o seguinte, eu vou focar, não, eu não vou focar em jogos muito conhecidos, como, por exemplo, os jogos da Behold Studios, essas paradas que, tipo assim, vão vender de qualquer forma e tal. Uhum. De qualquer forma, uhum, o lucro vai ser pequeno, sabe? Vai ser meio insignificante pra essa galera, mas pode ser alguma coisa pra um cara que, tipo assim, tem um projetinho bem pequenininho. Um incentivo, né, cara? Inicial, pontapé, tá valendo, né? É uma ideia, aquele negócio. É uma promessa que eu vou fazer isso mesmo se a loja crescer bastante e tal. Tipo, de início eu vou fazer umas 10 camisas, umas paradas assim, e eu devo ter uns R$100 de lucro no máximo. Aí eu vou. Sim. O lucro eu vou converter pra pequenos projetos de jogos independentes e tal. Então a gente fala de zoeira, ah, tô pagando e tal. Não, eu não estou ganhando um centavo com nada. Praticamente nenhum dos meus vídeos é monetizado. Os únicos que eu monetizei foi pra testar, só pra saber de qual é, entendeu? Ah, deixa eu ver se eu consigo um dólar com essa parada. Tipo, tá igual a gente. Também tenta isso. A gente monetizou um vídeo há 8 anos, até hoje não passou de 5 centavos, tá ligado? O vídeo que eu monetizei deu 40 centavos. Caralho. Pode ir, mais pra nós. Tá milionário, puta que pariu, velho. 40 centavos de dólar é tipo um real. Nossa, cara, você já consegue comprar tipo 3 balas já. Tá de boa. Já não é mais. É um conteúdo tão grande que nem mais nota tem. Verdade, verdade. Você não compra um jornal mais com essa porra. A parada é essa. Depende do jornal. Verdade, você compra o jornal do emprego, pra você procurar um emprego. Meu, meia hora. Meia hora, 25 centavos. Meia hora, cara. Meia hora, cara. Agora vale a pena. Mas a é essa. Esse é o primeiro lugar que eu tô falando. Vocês são as primeiras pessoas que estão ouvindo pra eu fazer essas coisas. Cara, e se você tem intenção de fazer isso pelos próximos 3 meses, vai ser exclusivo nosso ainda, cara. Porque esse podcast só deve sair daqui a um. Mais ou menos esse prazo. Eu não sei a que pé vai sair, sacou? Segura essa informação por umas 2 semanas. Segura essa informação. Não, se vocês quiserem. Ah, sei lá, cara. Ah, foda-se, eu não sei. Só tem esse podcast rápido. Pode deixar. Você é amanhã. Edita essa porra e já põe essa semana aí pra sair. Chama o Bruno. Semana que vem tá saindo. Leandro, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela tua presença aí, cara. Tu aceitou o nosso convite pra participar. Caramba. Quando a gente tiver o podcast de jogos indies, tu não tá convidado, tá convocado já a participar. Sim, exatamente. Intimado. E foi uma. A gente chamou muito em cima da hora mesmo, tá ligado? Foi tipo, ah, você não joga Play 1, então vem gravar um podcast com a gente hoje, tá ligado? Foi tipo uma fita assim que rodou no e-mail, então, tipo, valeu mesmo por ter aparecido, cara. Não, cara, que isso. A parada é o seguinte, eu teve um podcast que me chamou pra participar sobre Game Independente. Aí eu gravei com ele, foi um puta podcast foda. E o podcast logo em seguida que saiu foi sobre Robocop. Aí eu mandei um e-mail pra ele: seus filhos da puta, eu adoro Robocop, vocês não me chamaram. Aí é que é a parada. Tipo, obviamente eu adoro gravar sobre jogo independente, só que eu tô aberto a convites sobre assuntos randômicos, cara. Então, eu faço questão de ser sempre muito acessível. Então a gente já falou, ó, quando sair o nosso podcast sobre gestão de pessoas e culinária. Tá convidado aí também. Fechou. Esse e o próximo vai ser podcast Travecos que Pegamos. Você também tá convidado. Beleza. Travecos que Pegamos enquanto jogamos simulador de caminhoneiro. Exato. Olha aí, ó. Porra. Parou no posto, mano. Qual que é o nome daquele? Parou no posto, mano. Travecos subindo na capota, né? Diga bem caminhoneiro 3000 o nome do. Que dia que você postou isso aí no canal, Cliente? Que eu perdi, cara. Peraí, como é que é? Que dia que você postou esse jogo aí no canal que eu perdi, cara? O Truck Simulator? Eu nunca postei Truck Simulator ainda. Não, ainda. O Traveco Truck Simulator. Mas eu chamava de Truck Simulator. Ah, puta, é verdade. Já vai contra pro bosta. Chimele Truck Simulator. Esse aí é indie. Ai, que cara. Simulador, ó, cara, fica a dica aí, desenvolvedores, cara. Simulador de caminhoneiro que você pega travesti na beira da esquina. Não só travesti, né? Genial, cara. Então, com isso, cara, encerramos o podcast. Adeus. Valeu, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Eu ia falar pra acessar o canal do Vini 365 Índios. Hoje saiu o vídeo de Yanomami. Amanhã, entendeu? É do Piniquim. É 366, porque o ano é bissexto, rapaz. É bissexto. O vídeo 366 é Guarani Kaiová. Ai, meu Deus. Do aniversário do Vini, a tribo especial aqui da Wanos. Aqui da Wanos. Assistam lá porque tá pegando fogo lá, ó. Caralho, Zueixe Marotão. Ficou muito bom, cara. E aí, gravou? Deu certo aí? Gravou. Não, vamos ter que fazer tudo de novo. Oh, vocês não iam falando nessa tranquilidade, cara. Melhor é encerrar com o Criando perguntando. E aí, gravou? qualquer coisa eu dou um jeito. Pera aí, eu já volto aí. Nossa, ele morreu, eu acho, cara. Ele bateu a cara no chão, né? Fez um barulho de... um barulho de pele batendo no chão, né? Tá gravado, tá gravado aqui. Depois a gente põe na edição final pra você ver. Tá aquele, tá, aquele barulho seco, assim. O que aconteceu com o Vitor? O Vitor morreu, é isso? Ah, o Vitor é um cocô. Pois é. Cocô, ele é um menino, né? Um rapaz. Ele é um imaturo. Mas, cara, eu acho que ele é um imaturo. Engraçado, engraçado que até hoje nenhum paciente meu reclamou do chiado na minha voz, cara. Mas assim, ó. Eu vou ver isso aí, hein? Vou ver isso aí. Faz isso, vai num fono e tal, só pra garantir. Boa, vou ter que ir numa fonoaudióloga pra dar uma olhada. Não pode ser, cara. Ou num pediatra, né? Pode. Seja lá qual é o teu problema, só pra garantir. É, será que eu tô tendo troca de voz? Tipo... Tá ficando ominho, né, cara? Tô virando ominho agora, né? Pra dar uma zoeira, assim, um chiado, assim, só se for troca de voz homem para robô. É muita negatividade. Nossa! Tá pior? Nossa! Faixa de Gaza? Dá pra ouvir, tipo, uma máquina fazendo o iPad, tá ligado? O robozinho lá. Tá na fábrica. Vire! Caralho, agora superou. Nossa, e agora? Que tá acontecendo? Ele tá na gráfica, esse fato. Caralho, ele tá sentado em cima do impressor matricial, sabe? Ô, Vini, tu não ia pegar o headset bom? Saiu do meu lugar. Ele deve ter ficado meio bolado, tipo, sei lá. Que bom. Ah, mas, criança, você tá ligado que é assim, né, os podcasts. É falar porcaria só e ficar avacalhando com o outro, né? Aí de vez em... Não, assim que é bom. De vez em quando você fala alguma coisa da pauta, aí tá beleza. Ai, caralho. Eu tô acostumado com as paradas assim. Tipo, o Café com Games, que é o podcast que eu participo semanalmente, né? Uhum. É tão insano, cara, que, tipo, a gente gravou um podcast com o Monark há anos atrás, antes do Monark fazer sucesso, sabe? Uhum. E eu acho que, tipo, umas 11 pessoas participando. Foi a parada mais caótica que eu já vi na vida. Tipo, o Monark gravou com a gente, sacou? E tipo, você nem aparece direito no podcast, então. Eu acho que eu até xinguei ele no podcast, se eu não me engano. Eu preciso baixar pra. Mas o. Agora. Olha só, cara. Deu uma melhorada. Melhorou. Dá pra continuar assim, Vini. Dá pra continuar assim. Peguei minha AK, deu uns tiros aqui na antena aqui. Nossa, mas você tá. Cara, é que tipo, tá um barulho muito estranho. É que parece que tá na rua, sabe? Parece que você tá, tipo, numa fábrica, cara. Numa usina. Baixo da ponte, cara, o pior é que tá tudo fechado aqui. Eu fechei a porta pra não ter barulhos externos. Tipo, eu não sei, cara. Deve ser uma bruxaria. Sei lá. É, cara. Vê se não tem um... Vê se não tem uma galinha embaixo da tua cama, velho. Vê se não tem... Não, cara. Tua prima tá em minha mão mesmo. Nossa. Que agressão. Mas, ó, criança, às vezes também a gente faz umas gravações, assim, com um monte de gente, cara, que é um absurdo, né, cara? É tanta gente, olha. Tô confortável de ver o barulho ser horrível. A gente fez um crossover no final do ano, cara, não me lembro quantos tinha, cara, acho que tinha umas 16 pessoas. É, acho que... Claro. Exatamente, cara, por aí, assim. A gente tinha umas 4 pautas pra falar, a gente conseguiu falar de 2. De 1 e meia. Caralho. Né, cara? É, cara, era muita gente, tá louco. É, sem contar quando convidam 2 pra participar de um podcast. Nossa, Vini, cinco, né? Cara, você tá com qual fone? Você pegou um outro ou você voltou pro teu primeiro lá? Cara, eu tenho aquele que o Nicolas me deu, que eu fui colocado antes, e agora eu tô com o que eu uso sempre, cara. Nossa, não, esse é o que você usa sempre? Nossa, mano, tá louco. Você tentou se conectar a ele, conectar bonitinho, sei lá, ver se tá com o contato, deixa uma folga. Não, cara, eu sou um idiota e na verdade eu só liguei meu computador e desliguei ele da tomada. Claro que sim, né, porra? É, Não sei, velho. Tá uma porcaria, mano. Cara, sabe que, tipo, vocês ficam me zoando tanto que vai ter uma hora que eu não vou acreditar que meu headset tá uma merda, eu vou mandar vocês se fuderem, cara. E vai continuar tipo... falando, tipo, zoando o podcast com barulho. Tá, cara, tipo, faz tempo que eu tô usando esse headset e vocês nunca reclamaram do barulho dele, cara. Tá começando a reclamar agora. Estragou ele agora, então. Tá, então tu estragou ele agora. Não, eu estraguei agora, mano. Porra. Tá, o computador, merda. Sabe o que é massa? Que a gente tem tipo uma trilha industrial ao vivo pro podcast, né? Vai botar um Rammstein lá no, pode, tocando no fundo. Pode crer. É Rammstein, Pete e Savini. É o mix, né? O mix do Vini. Caraca, Vini, tá muito insano o negócio, velho. Tava melhor com o outro, hein? Vou dizer que tá melhor com o outro, hein, cara. Mas o outro era o que tava pior, cara. Mas esse tá pior do que o pior, né, então, agora. É. Cara, o pior é que eu acho que é da conexão, velho. Não deve ser nem do fone essa porra, cara. Porque às vezes eu entro no Skype, eu saio... Você tá gravando no notebook? Tô. Tá, então talvez ele esteja pegando o microfone do seu notebook em vez de pegar o microfone do headphone, cara. É, pode ser. Vê aí nas configurações do Skype ou nas configurações de gravação do Windows... Que talvez seja zoeira. Talvez você. Quer ver? Encosta a boca no microfone do microfone do headset aí e fala alguma parada. Alguma parada. É, ficou mais alto. Deve ser o do headphone mesmo. Eu vou dar uma olhada. Então não sei, cara. Realmente seu headphone é uma bosta. Na verdade, eu acho que não é nem o headphone, porque esse aqui já é meu terceiro headphone e todos os headphones deram problema. Então, na verdade, eu acho que sou eu. É que ele mutou. Ele mutou. Ah, eu tô mutando, né, pô. Mas assim, ó, Kiliano, tu não é o primeiro cara a dar essa ideia. Tu não é o primeiro cara que tipo, pode dizer assim, não, dá uma olhada. Cara, eu juro por Deus, velho, eu já olhei, eu já troquei a porra do headset. Eu já troquei o computador, tá? Eu já peguei outro notebook pra usar também. Cara, a porra do barulho sempre aparece. Então, faz o seguinte. Talvez você esteja falando longe do microfone, e aí pra compensar, o Skype aumenta o volume do seu microfone, e aí ele acaba pegando a chiada de fundo, entendeu? Talvez você deva falar mais próximo do microfone. Enfia o microfone na boca, Vini. Basicamente. E vai nas configurações de áudio aí, ó. Olha, eu mandei aqui onde fica no Skype, cara. Pra você dar uma olhada pra ver se tá tudo certinho, selecionado e tal lá. Skype é em português, Vini? Deixa eu só desmutar porque eu tava falando que foi desmutado. Agora isso vai acontecer direto. Tá bom, cara. Eu vou aproveitar que o Kiliano tá aqui e vou falar pra ele que eu vou criar o 366. Games. Manda! Ana Bissexta. E aí não é cópia, tá bom? Ana Bissexta. Otário, né, cara? E aí eu posso fazer meu canal no YouTube, ganhar dinheiro, ficar rico. Isso aí, porque eu tô rico. O Google me paga R$1 pra cada visualização. Nesse momento, eu estou no topo de um prédio aqui em Nova York. Meu helicóptero aqui. Vocês não estão ouvindo, porque só na minha cobertura. Eu tô com um capacete aqui vetando o áudio, sacou? Aí vocês não estão ouvindo helicóptero, mas eu tô sobrevoando vocês agora nesse exato momento. Tô com binóculo olhando vocês. Esse capacete. Enquanto tomo uma champanhe. E come 1 quilo de caviar, né, cara? Ele cheira, cara. Exatamente. Faz as carreirinhas de caviar assim, dá aquela fungada. Eu faço um misto quente de caviar. Nossa senhora, cara. Cara, isso ia ser um negócio a poder de ver, tipo, nesse programa de culinária do YouTube. É o cúmulo da pobreza. Cara, olha, agora você frita um ovo, coloca no pão e toca essa porra de caviar. Posso de caviar e... Ficou. Sabe o que merda. Eu lembrei agora? Eu vou dormir às 3 e acordo às 7h30, cara. Não, cara, eu tenho que pôr dormir à meia-noite, eu acordo às 6 horas, 6h30, 7 horas. Nossa, Vini, boa. Esse pata na hora você já apertar a prensa aí, cara. Que, cara? Tá foda, velho. Você tá numa metalúrgica, mano, certeza. É. É, assim tá de boa, Vini. Só desmuta quando for falar e não esquece de desmutar o que eu tô falando, tá ligado? Pra não. Você sabe que vai dar merda, né? Caralho. É, vai dar o Vini. Porra, tava falando, tava mutado. Provavelmente, cara. Tá muito alto, velho. Deixa eu sair e entrar aqui de novo. Isso. E aí, melhorou? Nossa, você não saiu e entrou. Você saiu e entrou? Sim, eu saí e entrei, cara. Achei que você ia sair e entrar no Skype. Fui enganado. Sim, eu saí e entrei no Skype. Melhorou um pouco ou não? Sua conexão é de 150 mega, cara. Você tem saído e entrar no Skype nessa velocidade. Mas parece que parou. Eu não gosto de nada. Melhorou o áudio, cara, ou não? Sim. Melhorou. Bizarramente melhorou, cara. Bizarramente melhorou. Eu não Obrigado. Sei o que aconteceu, tá ligado? Mas... Eu vou procurar não me mover muito. É, cara, beleza. Fica aí, não respira. Caralho. Isso não vai ser saudável, mas ok, vamos lá. Espero que eu não precise do banheiro nesse meio tempo. Ah não, tem uma garrafa aqui. Tá tranquilo, então fechou. Tem papel higiênico e uma garrafa d'água, então tá feito o negócio. Beleza, cara, não mais aqui... nada pra vida. Você pode passar por um apocalipse zumbi muito fácil agora, cara. Tranquilamente. Papel higiênico e uma garrafa d'água. Não, mas diminuiu bastante, cara. Diminuiu bastante, tava pior antes. Tá bem de boa agora, comparado ao que tava antes. Antes parecia que eu tava numa forja medieval, fazendo uma armadura. Ele tava agora parece muito que novo. Tá numa siderúrgica fazendo uma caneca. Que Leandro Lopes. Ele tava jogando Minecraft. Tô aqui. Tá muito na vibe do Minecraft ainda. Tô muito na vibe do Minecraft, cara.